Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós temos aí um texto, são umas anotações. Umas anotações que foram tomadas aqui por um aluno do seminário, que está aqui, o Maurício, durante uma gravação que nós fizemos para o seminário. A gravação será posta online nos próximos dias, mas essas notas me pareceram úteis, porque são pertinentes ao assunto que nós estávamos discutindo aqui nas aulas anteriores. Mas antes de entrar nisso, eu queria comentar aqui com vocês que houve, durante a semana, apareceu na internet um vídeo do senhor Rodrigo Constantino advertindo que isto aqui é uma seita, que vocês estão sofrendo lavagem cerebral, né? Então, portanto, vocês fiquem alertados para o perigo que correm, tá certo? Então, eu queria aproveitar a ocasião, então, para lançar aqui uma imposição de mãos e avisar a todos vocês, se tiver qualquer problema, ligue já. Então, a gravação do sujeito é, vamos dizer, de um pitoresco atroz, que foi motivada pelo fato de que ele disse que eu atribuí umas palavras que ele não disse, né? Eu coloquei palavras na boca dele e eu até escrevi um negócio até para o Diário do Comércio que eu vou ler aqui para vocês, é muito interessante. O artigo chama-se Inocente como um Feto. O traço mais pitoresco do analfabeto funcional é que ele não compreende o que diz. A maneira mais rápida e fácil de diagnosticar isso é verificar se as afirmações dele conduzem de maneira imediata e incontornável, não remota e forçada, a consequências que ele mesmo não subscreve de maneira alguma. Nos meus últimos programas de rádio, critiquei en passant o senhor Rodrigo Constantino por conceder ao Estado, cujo poder ele abomina e diz querer limitar por todos os meios, o mais alto e presunçoso dos poderes, que é o de conceder ou negar a condição de ser humano a uma criatura nascida de pai e mãe humanos. Vermelho de raiva, literalmente, ele colocou na internet um vídeo em que me acusava de mentiroso, jurando que falsifiquei o sentido de suas palavras, que nunca lhe passara pela cabeça atribuir ao Estado tamanha prerrogativa. Nem precisava. Sei perfeitamente que essa ideia jamais lhe passou pela cabeça. Passou a quilômetros de distância dela, sem nem mesmo roçar-lhe a carapaça, quanto mais o conteúdo, se algum existe. Nem eu afirmei o contrário. Afirmei, sim, que aquela consequência, por menos que o senhor Constantino o percebesse, decorria logicamente, necessariamente, imediatamente da sua opinião quanto ao começo da vida humana. E afirmo agora que, ao bradar contra a consequência, sem abdicar da premissa que a impõe, ele dá a prova cabal de que não entende o que diz. Qualquer pessoa na posse normal das suas faculdades mentais percebe que, se a condição humana não é inerente ao feto desde o instante da concepção, alguém terá de decidir em que instante do processo gestativo essa condição se anexa a ele. É isso precisamente o que advoga o Sr. Constantino. Ninguém é humano por natureza desde o instante da geração. Torna-se humano depois. Quem decide o quando? Como dessa decisão depende o direito ou não de interromper a gestação mediante um aborto, é lógico que terá de ser uma decisão legal imposta uniformemente a todos os membros da sociedade pela força do Estado. Logo, torna-se prerrogativa do Estado determinar o momento em que o feto em gestação, até então inumano, se torna humano e passa a ter direitos humanos. Não há uma terceira hipótese concebível. A consequência, por ir flagrantemente contra as convicções liberais e antiestatistas que ele alardeia com tanta paixão, parece abominável ao Sr. Constantino. Mas ela decorre inapelavelmente da sua própria opinião, segundo a qual a condição humana não é um dado imediato, inerente ao puro fato de o nascituro ter sido concebido por dois seres humanos, e sim o resultado de uma decisão posterior tomada por terceiros. O único terceiro que pode impor essa decisão é, com toda a evidência, a autoridade legal, o Estado. Defender uma opinião sem arcar com o ônus das suas consequências é, no mínimo, uma irresponsabilidade. Mas toda a responsabilidade cessa quando o emissor da opinião dá provas de não ter percebido consequência nenhuma. O senhor Constantino não só provou isso, mas provou também que, mesmo depois de alertado, continua incapaz de percebê-la. E isto ao ponto de atribuir enfezadamente a mim, que só apliquei à sua opinião uma regra elementar de lógica dedutiva, o desejo perverso de falsificar o sentido das suas palavras. A prova de inépcia suspende automaticamente a responsabilidade moral, civil e penal. Ninguém nega que o Sr. Constantino seja, na sua dupla e contraditória atitude, perfeitamente sincero. Ele quer porque quer que o feto não seja humano desde a gestação, mas também rejeita enfaticamente e apaixonadamente a hipótese de que ele se torne humano mais tarde por decisão legal. Ele usa a primeira afirmativa como argumento para justificar a legalização do aborto, mas ao mesmo tempo não aceita que uma coisa tenha algo a ver com a outra. Se ele percebesse nisso alguma incongruência e continuasse, por malícia, a defender a opinião incongruente, seria um farsante, mas não um genuíno analfabeto funcional. Mas ele não percebe nada. Está inocente, inocente como um feto. Há indivíduos que desejam casar, mas permanecer solteiros. Outros querem falar grosso como homens adultos, mas continuar desfrutando do colinho da mamãe e da proteção do papai. Outros ainda querem que 2 mais 2 sejam 4, sem deixar de ser 5. Todos são sinceros, todos são inocentes. A diferença que os separa do Sr. Constantino é que, em geral, eles não se pavoneiam de ser porta-vozes da razão, nem proclamam que quem discorde deles é um fanático religioso, obscurantista ou apóstolo de uma ditadura teocrática ou coisa pior. Contentam-se com desfrutar da sua inépcia em privado, sem desejar impô-la como norma ao restante da humanidade. Seria um malicioso, um conjeturador de hipóteses rebuscadas, um teórico da conspiração, ao supor que o estado terminal em que se encontram os partidos de direita no Brasil deve algo ao fato de aceitarem como doutrinários pessoas da estatura intelectual do Sr. Constantino? Então, isso aqui é um fenômeno que, vamos dizer, não é só um fato jornalístico banal, mas é algo que interessa a nós, por ser exatamente um sintoma do estado de coisas na sociedade brasileira. Então, no caso do Constantino, isso aí se torna ainda mais interessante, porque não é que esse cidadão ele não tenha uma lógica aprimorada, ele cometa erros de vez em quando. Não, não é. O Constantino, ele não tem aquele instinto lógico natural do ser humano. Tá certo? Uma pessoa, para cometer uma coisa dessa, quer dizer, ele diz uma coisinha, mas ele rejeita imediatamente, apaixonadamente, a consequência óbvia daquilo. Então, é evidente que se trata, vamos dizer, de um mentecapto. Não estou dizendo isso como xingamento, eu estou usando o termo de maneira descritiva, quer dizer, cientificamente. Ele é um deficiente mental. Tá certo? Agora, tem uma capacidade mimética, quer dizer, de imitar. Ele pega um slogan daqui, uma frase dali, tá certo? E, inclusive, sobretudo, minhas frases. Né? Ele começa o vídeo dele dizendo que eu estou tentando atrair a atenção dele, né? Estou mendigando a sua atenção. Quer dizer, é um sujeito que 5 anos atrás ele começou a carreira, né? Opa, um momento. Começou a carreira, vamos dizer, invadindo tudo quanto é comunidade do Orkut com mensagens não solicitadas. Tá certo? Inclusive as minhas comunidades, sobretudo as minhas comunidades, eu dizia: pare com isso, pare com isso, você está aí atraindo atenção, nós não queremos com a sua conversa. Ou seja, ele começou caracteristicamente com esse negócio de mendigar atenção. Passa 5 anos, ele usa a mesma acusação que eu lhe fiz na época: ele está mendigando minha atenção. Claro que é uma imitação muito mal feita, né? Não chega sequer a ser uma caricatura. Então, dizer, como é que o indivíduo não percebe isto? Como é que ele não percebe que ele está se fazendo imitando uma casca apenas, né? Então, ele podia dizer tudo, menos isto, que eu estou mendigando a atenção dele. Quer dizer, como se ele estivesse invejando os seus 200 leitores. Não é isso? Então, é uma pessoa que não percebe a situação. Não precisa nem discutir o conteúdo das coisas que ele disse ali. Que disse, não, esse Olavo, ele quer uma ditadura teocrática, tá certo? Dizendo, é um chefe de seita. Fala, bom, qual é a prova que é um chefe de seita? Ele diz, tanto que os alunos dele o defendem. Quando você fala mal dele, os alunos escrevem reclamando. Fala, quer dizer, pelo fato que eles me defendem, isso aqui virou uma seita agora. É um completo non sequitur, é o tempo todo assim. E note bem que o Constantino atraiu alguma atenção na mídia, na chamada grande mídia, precisamente porque, precisamente depois de um debate que ele teve com o Ciro Gomes, com o ex-ministro Ciro Gomes, na qual o Ciro Gomes deu-lhe um cacete monumental. Então eles viram, esse sujeito não é nem capaz de enfrentar o Ciro Gomes, então esse aí tem que ser para nós o representante da direita. Quer dizer, ele é um sparring, ele é o armazém de pancada. Quer dizer, até o Ciro Gomes o faz de palhaço. Quer dizer, o debate que ele teve com o Ciro Gomes foi uma coisa vergonhosa. Porque ele chegava lá deitando regras, dizia, não, isso aí tem que cortar o orçamento do seu ministério. O Ciro Gomes, diga onde? Qual departamento? Ele não sabia, né? Era tudo assim, não sabia nada, nada, nada. Então, bom, é claro que é um palhaço. E, além de ser um camarada que apoia todo o programa cultural da esquerda, o que é benéfico para eles, nos pontos positivos que ele deseja impor, ele não tem capacidade. Então, é por isso que tem que ser a pessoa, tem que ser o eleito da comunidade esquerdista para isto, tá certo? E o indivíduo nem sequer percebe a sua situação, né? De modo geral, toda a desgraça da direita brasileira nos últimos anos se deve ao predomínio de pessoas mais ou menos com essa mentalidade. Claro que muito melhores do que Rodrigo Constantino. Mas se você pegar, por exemplo, pega a lista das pessoas que compõem o Instituto Milênio, são uns 40, 50 intelectuais, toda gente importante, muitos com cargos públicos, na presidência de empresas, etc, etc. O Instituto foi fundado, vamos dizer o quê, uns 5, 6, 7 anos atrás, para reforçar a direita nacional. Passados 5 anos, a direita acabou. Está em estado terminal. Será que uma coisa não tem nada a ver com a outra, não? O curioso é que o Rodrigo Constantino diz, não, a direita brasileira está ruim por causa de pessoas como Olavo Carvalho. Eu digo, escuta, mas que influência exerço eu nos partidos de direita? É zero. É? Agora, o Instituto Milênio exerce, o seu Rodrigo Constantino exerce. Então, quer dizer, como se eu fosse o mentor de toda esta direita nacional que não quer me ver nem pintar de ouro, né? Então, isso aí demonstra uma situação de fragilidade mental, assim, que chega a ser alarmante, né? O Rodrigo Constantino é um sujeito que não, vamos dizer, daria para ele participar de um debate de ginásio, no máximo, né? De repente aparece o cara dando palpite e vira um cara importante e fala, então tá tudo acabado mesmo. Mas também queria advertir vocês, né, que vocês estão correndo um risco, porque eu sou uma espécie de Rajneesh, o reverendo do mundo, né? Eu isolo vocês do seu ambiente social, tranco vocês num ashram, tá certo? Deixo vocês sem comida, faço lavagem cerebral, né, imponho rituais, preces e jejuns, né? E fica lá um alto-falante repetindo as minhas doutrinas 24 horas por dia sem que vocês possam dormir. Bom, muito bem, vamos aqui a essas duas perguntas, cuja resposta o Maurício anotou. A pergunta que ele tinha me colocado é a seguinte: para que uma filosofia hoje? Qual seria a utilidade de uma filosofia para o indivíduo? Então, a resposta começou assim: um aspecto é a utilidade da filosofia para a sociedade e para a cultura em geral. Isso. Nós podíamos, claro que poderíamos examinar este problema, qual é a função da filosofia na cultura em geral, tá certo? Não é uma questão que nos seja indiferente, mas eu não creio que no presente momento, na situação brasileira, nós possamos falar disso. Quer dizer, que papel pode a filosofia desempenhar na cultura brasileira hoje? Só que filosofia se tornou apenas o nome de uma profissão universitária, tá certo? E ela tem como função, eminentemente, servir de caixa de ressonância para propaganda petista, comunista nas escolas. Então, claro que tem uma função social evidente, tá certo? Se isso tem algo a ver com a filosofia no sentido tradicional e histórico da coisa, é outro problema, tá certo? Mas não era esse o foco da pergunta dele, né? Então, quanto à utilidade para o indivíduo, em primeiro lugar, é necessário perceber que a filosofia não se aplica a todas as pessoas. Quer dizer, quando eu falo filosofia aqui, eu estou falando no sentido aristotélico-platônico. Quer dizer, filosofia tal como apareceu, no sentido em que é definido no, naquilo que eu chamei o projeto socrático. Tá certo? Projeto porque não aparece como uma disciplina pronta, nem como um conjunto organizado de saberes, mas como uma busca destinada a prosseguir por tempo indefinido, né? Então, Sócrates jamais teve a ilusão de estar passando para os seus discípulos uma doutrina completa. E o próprio Aristóteles, quer dizer, duas gerações depois, quando Aristóteles morre, entre outras coisas, ele nos lega um livro chamado Perguntas, que tem ali algumas milhares de perguntas que nunca ninguém jamais respondeu. Então, está claro que se trata de uma investigação em aberto, destinada a prosseguir ao longo de quantas gerações venham a passar sobre a Terra. Então, usando a filosofia nesse sentido, nós podemos perguntar quando que o indivíduo humano chega a precisar disso? Chega a. Claro, o interesse por filosofia qualquer pessoa pode ter. Qualquer um pode ler um livro de Platão, tá certo? De Aristóteles, e estudar um pouco disso no ginásio. Mas também não era esse o foco da pergunta. Quer dizer, não se trata do interesse em geral, mas trata-se da utilidade efetiva. A utilidade efetiva, então, com isso quer dizer algo que desempenha uma função orgânica na estruturação da personalidade individual. Ou seja, a filosofia como algo que vai me desenvolver, vai trazer de dentro de mim qualidades mais profundas. E de certo modo me completar na medida do possível como um ser humano. Eu acho que foi esse o sentido da pergunta que ele estava fazendo. Então, a filosofia não se aplica a todas as pessoas, mas apenas àquela que chegar a um nível de perplexidade em que se requer um tratamento filosófico das questões. Note que existe uma diferença enorme entre você simplesmente ver na estante um livro de Platão ou um livro qualquer com o título de filosofia. Tá certo? E você ir até a filosofia em busca, tá certo, de atender uma necessidade interior. Isso é completamente diferente, né? Também é possível que o simples fato de você encontrar um livro por acaso, como eu aos 15 anos de idade encontrei o discurso do método no escritório do meu pai, que a leitura de algumas páginas disso desperte a consciência de uma necessidade que você tinha, o que, confesso eu, não aconteceu na hora. Tá certo? Quer dizer, eu li várias páginas daquilo, me pareceu muito interessante, mas eu não posso dizer que ali tenha surgido na minha pessoa uma necessidade da filosofia. Eu, na verdade, eu confesso que a primeira revelação de que eu podia precisar daquilo, eu recebi de um amigo meu que me leu em voz alta um texto de Martin Heidegger. Quer dizer, Martin Heidegger veio a exercer muito pouca influência no meu desenvolvimento posterior, mas aquele texto em especial, que era O que é isto? A metafísica, né? Was ist das die Metaphysik, né? Naquele momento me fez perceber que eu realmente precisava daquilo, eu precisava pensar exatamente naqueles assuntos. Era aquilo de algum modo que estava faltando para estruturar o meu mundo interior. Então, no meu próprio exemplo, você vê a diferença que existe entre a aquisição de uma cultura filosófica e uma busca pessoal dentro da filosofia, né? A cultura filosófica, digo, um interesse por cultura filosófica, bom, foi despertado porque um dia eu encontrei no escritório do meu pai um exemplo do discurso do método, tá certo? Eu achei aquilo muito interessante, depois comprei alguns outros livros a respeito. Porém, se passaram pelo menos 4 anos antes que uma verdadeira necessidade de uma busca filosófica aparecesse. Então as duas coisas são muito muito diferentes, né? Uma coisa pode servir para despertar a outra, mas também pode servir para camuflá-la ou para tomar o lugar dela. Quer dizer, a aquisição de cultura filosófica por muitos anos e até o adestramento em técnicas filosóficas pode, de certo modo, apaziguar a alma do indivíduo e lhe dar um certo senso de segurança e até uma identidade social, identidade profissional, que justamente servirá para amortecer a necessidade da busca filosófica. A busca filosófica só aparece, vamos dizer, numa situação que o Ortega e Gasset chamaria de desorientação radical. Quer dizer, aquele ponto em que você realmente não está entendendo mais nada, que tudo lhe parece, né, confusão e absurdidade. Então, aí sim você precisa, né, da filosofia. Você, de certo modo, está obrigado a tornar-se um filósofo, né? Então, uma vez perguntaram para Ortega y Gasset quem deveria estudar filosofia? Então ele respondeu: serão filósofos todo o que não puedan ser outra coisa. Vai ser filósofo todo aquele que não conseguir ser uma outra coisa. Então, a busca filosófica só se torna legítima e autêntica quando ela corresponde a uma necessidade humana fundamental. E isso, evidentemente, não só não tem nada a ver com o exercício profissional da filosofia, como chega a ser uma coisa antagônica. Não é isso? Outro dia, por exemplo, eu recebi uma carta do indivíduo: olha, você fez algum, mencionou aí uma lista dos grandes filósofos. Eu não fiz uma lista, eu apenas citei quatro. Eu falei: eu não quero fazer a lista. Eu disse: mas tem quatro que, isso aí está na apostila, os filodoxos perante a história. Eu falei: olha, eu não quero fazer uma lista, mas tem quatro que ninguém nega que estão ali, que é Platão, Aristóteles, Santo Tomás e Leibniz. Nunca ninguém negou que nenhum dos quatro fosse grande filósofo. E pode haver alguma controvérsia quanto aos outros, tá certo? Sem contar casos ambíguos, como Hegel, que é ao mesmo tempo um grande filósofo e um grande charlatão. E o sujeito me perguntava o seguinte: falava, por que você não colocou na lista Bertrand Russell? Bertrand Russell descobriu isto, mais aquilo, outro. Eu falei: bom, Bertrand Russell fez uma série de descobertas, porém todas elas estão na esfera da lógica. Então, quer dizer, é um indivíduo que desenvolve um aspecto da técnica filosófica. Ninguém pode negar que a lógica faz parte da técnica filosófica. Porém, se vocês se lembram do que eu escrevi ali nessa mesma apostila, os filodoxos perante a história, de que a filosofia surge como um esforço monstro de extrair o conteúdo inteligível de um certo estado dos conhecimentos humanos num determinado ponto, tá certo? Então, o que significa, vamos dizer, uma visão abrangente da cultura e da situação humana naquele período e das perplexidades que ela coloca. Então, se trata, vamos dizer, de uma resposta integral a uma situação inteira. Tá certo? E se não tem isso, bom, então, claro, o indivíduo pode fazer uma contribuição aqui ou ali, mas não chega a ser um grande filósofo neste sentido. Você pode ver na obra desses quatro, tá certo? Em cada um você tem uma dada situação cultural e eles tentam responder a situação cultural inteira. Quer dizer que tudo aquilo que é pertinente à vida humana naquele momento lhes diz respeito. E a perplexidade a que eles respondem diz respeito a esse conjunto da experiência humana, até o ponto em que chegou, quer dizer, na sua época, tá certo? Então, é este esforço, eu chamo isso de extrusão, usando um termo geológico, quer dizer, você tirar uma coisa, puxar uma coisa de dentro da terra, tá certo? Então, é esse processo, vamos dizer, de extrusão do conteúdo inteligível da experiência humana que caracteriza a filosofia, tá certo? Sendo que, para que isso seja possível, então, é necessário que o filósofo já encontre essas questões fundamentais, de algum modo documentadas na esfera da arte, do ritual, das instituições, e que ele já tenha, vamos dizer, documentos verbais em cima dos quais ele possa exercer esse seu esforço ordenador. Quer dizer, ele não poderia fazer isso simplesmente, vamos dizer, você não pode chegar numa tribo analfabeta e fazer uma filosofia lá dentro. Porque os dados da cultura não estão suficientemente elaborados em formas simbólicas, que eu chamaria de primárias, como a arte ou ritual, para que você possa exercer em cima delas esta elaboração já secundária, que é a passagem dessas formas simbólicas compactadas para uma compreensão intelectual mais diferenciada. Essa compreensão intelectual mais diferenciada é que tornará possível, em seguida, vamos dizer, a discussão racional desses tópicos. E é por isso que eu disse ali que o Júlio Lemos e o nosso amigo Joel Pinheiro estavam enganados quando eles diziam que a filosofia é discussão racional. Eu falei: não, não é discussão racional. Ele é aquele processo inicial de estruturação do conjunto da experiência que torna possível a discussão racional. Por exemplo, É impossível você equacionar qualquer pesquisa científica sobre qualquer coisa antes que o assunto tenha sido longamente elaborado, primeiro na esfera imaginativa, como arte ritual, e segundo na esfera filosófica. Então, antes disso, você não tem sequer os conceitos para você conseguir montar uma pergunta científica. Mas o que é uma pergunta científica? É uma pergunta colocada sobre, a respeito de um campo muito bem delimitado da realidade, segundo, para ser investigado, segundo critérios e métodos que você já tem. Então, no mínimo, tem que ter tido antes a delimitação, a criação dos métodos, a fundamentação dos critérios, etc. Sem tudo isso, não existe investigação científica. Então, esta, vamos dizer, esta passagem, nós podemos dizer, a discussão, a ciência, sim, esta é a discussão racional, mas a possibilidade da discussão racional depende da passagem, do compactado simbólico da cultura para, vamos dizer, um equacionamento verbal explícito, que daí sim pode ser objeto de discussão racional. Tá certo? Então, claro que a própria filosofia pode fazer uso da discussão racional como um instrumento ocasional, principalmente como crítica das filosofias anteriores, mas esse não é o objetivo dela. O objetivo é, vamos dizer, a formulação da experiência humana em termos intelectualmente, vamos dizer, manipuláveis. Tá certo? Então, vamos dizer, neste sentido, eu digo, quais são as pessoas que precisam da filosofia? Bom, são as pessoas que receberam o impacto da cultura do seu tempo e a conscientizaram de modo a perceber a sua insuficiência, a sua incongruência e, vamos dizer, as perplexidades, os enigmas, as dificuldades que estão dadas no próprio tecido da cultura, não somente na cabeça delas. Se fosse somente na cabeça delas, eu não preciso de filosofia, eu preciso de uma autoajuda. Tá certo? Então, vamos supor que você tenha um problema pessoal qualquer, uma confusão mental sua qualquer, mental, emocional, etc, etc. Então você vai procurar um psicoterapeuta. E muito bem, o psicoterapeuta ele vai usar para curar você, ou para te ajudar, os meios de que a própria cultura dispõe. Se você levar no psicoterapeuta uma questão, uma dificuldade, tá certo? Que é desconhecida na sua cultura, para a qual a cultura não tem meios de elaborar, o psiquiatra vai dizer, eu não posso fazer nada. É? A sua questão me transcende. Não só transcende aquele psicoterapeuta em especial, mas transcende a profissão inteira da psicoterapia. Tá certo? Então, isso quer dizer que os problemas que levam à filosofia não podem ser, não são problemas apenas de uma esfera pessoal, mas de uma esfera cultural mais geral. Claro que podem ser vivenciados pessoalmente, tá certo? Mas eles têm de ser problemas para os quais a cultura presente não tem a resposta. Tá certo? Se tivesse a resposta, então eu digo, bom, então para que você elaborar aquilo melhor? Quer dizer, para que você vai estar pensar numa coisa que você já está entendendo perfeitamente bem? Tá certo? Então, quer dizer, é esta necessidade humana que surge, quer dizer, da confusão cultural ao ambiente, tá certo? E não da confusão pessoal apenas, é dessa que trata a filosofia. Tá certo? É claro que existe uma zona de indeterminação entre o que é confusão pessoal, tá certo? E o que é confusão cultural. Então, qualquer pessoa pode, e mesmo dentro da esfera da psicoterapia, da psicologia clínica, às vezes aparecem problemas pessoais que você vê que não são pessoais, que eles refletem a confusão cultural. Tá certo? E algumas dessas refletem a confusão cultural a um nível que a própria cultura não pode elaborar. Não tem meios de elaborar. Tá certo? Então, não é mais uma questão psicoterapêutica, tá certo? Então, eu uma vez estava fazendo uma análise e eu coloquei lá uns problemas e tal, e o médico, o Dr. Juarez Strachman, disse assim, Escuta, mas isto é um problema existencial, não é um problema psicoterapêutico. Do que o senhor quer dizer? O senhor quer dizer que eu estou ferrado mesmo? Objetivamente, ele disse, é. Então, aí acabou os poderes da psicoterapia. Entendeu? Então, tá, esse é um bom motivo para você fazer filosofia. Quando você carrega dentro de você, tá certo? Problemas que estão embutidos no próprio tecido da cultura em torno, e que essa cultura não tem os meios de elaborar. Então você vai ter que achar uma solução. É somente aí que você será realmente um filósofo, porque não quer dizer que você vai conseguir fazer essa estruturação inteira da cultura, porque isso também não é um empreendimento individual. Você não pode esquecer que, por exemplo, toda a filosofia de Platão e de Aristóteles, ela se desenvolve no diálogo. Na verdade, é um esforço de muitas pessoas, tá certo? E traz dentro de si uma infinidade de erros possíveis que terão de ser corrigidos ao longo do caminho. Tá certo? Então, nós é claro que condensamos isto, né, o produto final, sob o termo de filosofia de Platão, filosofia de Aristóteles, mas quando Aristóteles usa aquela expressão, nós, os platônicos, ele sabe que ele está falando com uma comunidade muito grande de pessoas que estavam empenhadas no mesmo esforço. Na época em que Platão estava escrevendo, alguns dos seus diálogos mais importantes, diálogo de maturidade, como a própria República, nesta mesma época, Aristóteles já era um professor auxiliar da própria Academia Platônica, tá certo? Onde ele dava um curso de retórica. Então, esta atividade de Aristóteles dentro da academia, ela se integra, de algum modo, no produto final que nós chamamos filosofia de Platão. Então, é claro que a história da filosofia se condensa em torno de uns poucos nomes, tá certo? Mas esses nomes não produziram tudo sozinhos, tá certo? No próprio texto, o Philosophicus perante a História, eu ressalto ali que a própria estrutura das sumas, que são a grande realização da filosofia escolástica, a inspiração para isso, eles podem ter encontrado pronta na estrutura das catedrais, que são. Se você for fazer um esquema gráfico, faz a estrutura da Suma Teológica, você vai ver que vai parecer com o desenho de uma catedral. Sobretudo na ideia daquelas ramificações, aqueles arcos que saem de dentro de arcos em sentidos opostos, quer dizer, dialeticamente, né, para as contradições sustentarem uma cúpula. Então, eu acho realmente que a estrutura básica das sumas eles encontraram aí. Talvez não de um processo, não de uma maneira consciente. Quer dizer, você vê uma forma arquitetônica e passam os meses, você tem uma ideia de uma outra estrutura, você nem lembra da conexão de uma coisa com a outra, mas evidentemente esta raiz, esta inspiração inicial que veio, vamos dizer, da cultura artística da época, ela está lá, tá certo? Então, é como se nós dissesse, muita gente colaborou para que aparecessem essas grandes filosofias, tá certo? Então, raramente você vai ver um caso assim como Mário Ferreira dos Santos, tá certo? Cuja elaboração filosófica vai infinitamente além das necessidades da cultura local em que ele estava, tá certo? Quer dizer, é um caso, vamos dizer, de deslocamento assim entre a cultura e a mente do indivíduo, quer dizer, ele estava respondendo a questões de envergadura mundial, tá certo? Cuja inspiração ele não pode ter pego simplesmente da cultura local, mas de uma cultura humana milenar, tá certo? Mas isso é um caso raríssimo. Então, quando acontece isso, é normal que o filósofo fique mais ou menos isolado no seu tempo, como acontece também com Leibniz. Não tem jeito de você explicar Leibniz a partir da cultura alemã da época. Quer dizer, ele estava respondendo a questões de envergadura universal, questões que vinham desde há milênios e que na sua cultura não tinham presença viva, não eram enigmas que estavam pedindo para ser respondidos ali, tá certo? Então, é claro que num primeiro momento Leibniz parece, quer dizer, no meio onde ele está, parece uma figura estranha e até caricatural sob certo aspecto, né? Você vê que Leibniz só começou a ser compreendido no século XX e entre Em parte, devemos isso ao próprio Bertrand Russell, com o livro que ele fez sobre a introdução à filosofia de Leibniz, que é uma tese errada, me parece. A interpretação que ele faz, ele diz que toda a filosofia de Leibniz deriva da sua lógica. Eu não acho que seja assim. Eu não acho que a lógica de Leibniz seja a estruturação fundamental. Me parece que a inspiração inicial foi de ordem religiosa. A própria ideia da harmonia universal aparece para ele como uma possibilidade de solução dos conflitos entre a Igreja Protestante e Católica, tá certo? E a lógica aparece como um instrumento muito tempo mais tarde. Embora a tese esteja errada, ela teve o mérito de chamar a atenção para a grandeza da filosofia de Leibniz, que até então não tinha sido percebida em toda a sua intensidade. Então, aí ele tinha passado um século e meio da morte do cidadão, né? E o Mário Ferreira, bom, eu não sei quando o Mário será integrado na cultura oficial. Vai demorar ainda algum tempo. Mas é claro que existem também esses casos individuais, mas mesmo aí você não pode dizer que tenha sido tudo obra do indivíduo. O próprio Leibniz, né, toda a vida dele é um diálogo constante. Quer dizer, talvez a parte mais importante da obra de Leibniz sejam as suas cartas. Não é isso? Então, são milhares e milhares, quer dizer, num diálogo constante com todos os pensadores, cientistas, filósofos da sua época. Então, tudo isso, vamos dizer, é um certo modo um esforço coletivo que se condensa, tem que se condensar na mente individual, né? Mas, então, quer dizer, todos aqueles que estão de algum modo empenhados neste processo, vamos dizer, de extrusão do conteúdo inteligível de um certo estado da cultura humana, de um certo estado do conhecimento, todos eles são filósofos, desde que a motivação deles seja esta, e não, aspas, estudar filosofia. Mas, claro que o sujeito pode entrar na faculdade de filosofia sem ter a menor ideia do que é aquilo, ou tendo apenas uma ideia estereotipada, e ali pode se desenvolver uma vocação filosófica verdadeira. Tá certo? Mas a resposta fundamental é essa: para quem a filosofia? Bom, para aqueles que chegaram a um estado de perplexidade cultural. Tá certo? Então, é uma coisa que transcende, evidentemente, a esfera dos seus problemas pessoais e a esfera, vamos dizer, dos problemas padronizados que já podem ser discutidos publicamente, segundo categorias que todos reconhecem. Por exemplo, a discussão, sei lá, de um plano econômico, assim, isso não vai colocar nenhum problema filosófico fundamental. Quer dizer, toda a discussão vai se desenrolar dentro de conceitos e categorias que já são, por assim dizer, de domínio público. Não é necessário elaborar novas, não é isso? Mas, por exemplo, quando um indivíduo cria um conceito como esse que eu criei, do círculo de latência, bom, eu criei a teoria do círculo de latência para responder uma coisa que não tinha resposta em parte alguma. E para, vamos dizer, resolver certos problemas que estão, de certo modo, embutidos na própria cultura científica de um tempo, tá certo? E que não estão ali, vamos dizer, elaborados de uma maneira satisfatória. Então você é obrigado a criar alguns instrumentos que não existiam. Tá certo? Então, particularmente, essa ideia me apareceu justamente quando eu estava lendo Hume. E vi que a descrição que ele fazia, quer dizer, da percepção como uma capacidade que só apreendia entes individuais. Tá certo? E por outro lado, havendo uma faculdade intelectual que organizava esses entes individuais em espécies, né? Eu me perguntei como é possível passar de uma coisa a outra. Isso tem alguma dificuldade aí? Quer dizer, se eu só percebo entes individuais, como que eu posso fazer a comparação entre... O que que é a comparação? Comparação significa você colocar um par aqui, outro par aqui, outro par ali, quer dizer, juntar pares. Como que eu poderia fazer a comparação se algo na própria forma daqueles entes individuais já não me sugerisse, né, o parentesco dele com outros entes, tá certo? Então eu me perguntei, será que a noção de espécie é uma pura criação intelectual e já não está dada de alguma maneira na percepção? Não é isso? E daí foi que me deu estalo. Ninguém percebe uma coisa inteira. Nós não percebemos entes individuais, nós percebemos aspectos de entes individuais. Se você for assim, na esfera da pura percepção, nós percebemos isso. Aspectos. É impossível você ter uma percepção sensível de uma coisa inteira. Não tem jeito. Mesmo quando você está comendo algo, né? E você sente o gosto daquilo toda uma vez? Não. Não é isso? Quer dizer, a simples percepção do gosto se subdivide em vários momentos. Não é isso? Essa é uma coisa tão simples como essa, você sentir o gosto, né? Então, quanto mais uma percepção visual, tá certo? E, bom, se você está vendo uma coisa, você está vendo por um lado, né? Você não pode ver frente e verso ao mesmo tempo. Se você está vendo a superfície, você não pode estar vendo o conteúdo interno. Então, se existisse isto, um ato de percepção, por assim dizer, isolado, distinto, em cima do qual mais tarde a mente vai ter que exercer as suas faculdades abstrativas, eu não digo que a mente não chegasse a poder conceber a noção de espécies, ela não conceberia a noção de indivíduo. Porque só haveria aparências. É exatamente aí que chega Hume. Hume leva a análise até esse ponto. Então, como que eu poderia montar a espécie gato se para isso eu precisaria montar a individualidade do gato, a qual eu não tive acesso? Eu só tive acesso a certos aspectos do gato em certos momentos. Eu digo, o gato, como em si, ele existe só naquele aspecto que eu percebi e pela duração da minha percepção, ele desaparece quando eu parei de percebê-lo. Bom, se ele desaparecesse, eu não poderia olhar para ele uma segunda vez. E, no entanto, eu posso, tá certo? Então, eu disse, espera aí, esta noção de percepção que tanto os filósofos como o próprio Hume estão tomando como se fosse, vamos dizer, a experiência básica, inicial, primitiva, ela também é uma abstração, ela também é uma construção. Quer dizer, nós estamos pegando uma experiência completa, onde existem indivíduos, espécies, aspectos, tudo isso articulado, e daí nós separamos, tem um pedaço aqui que é percepção, outro pedaço que é atividade construtiva da inteligência. Eu digo, mas foi você que fez essa distinção? Será que a distinção foi bem feita? Será que a coisa acontece exatamente assim? Não é isso? Então, a ideia de Hume era separar, no processo de conhecimento, o que é, vamos dizer, uma atividade física, corporal, e o que é uma mental. Eu digo, bom, mas eu sei onde termina o corpo, onde começa a mente, eu também não sei, e David Hume também não sabe. Então, quem sabe se essa descrição toda está muito mal feita? Quem sabe se essa fronteira que está sendo colocada entre a percepção física, corporal, tá certo? E a criação mental das espécies, quem sabe se isso não está mal feito, não houve um erro, tá certo? Então, se eu estou colocando essa questão, se eu cheguei a colocar essa questão, é precisamente porque não havia resposta para ela. Ninguém havia elaborado isso desta maneira, por assim dizer. Quer dizer, com esse nível de radicalismo, ou seja, supondo que toda a descrição que se consagrou, e portanto toda a terminologia corrente usada para descrever esse processo, estivesse errada. Não é isso? Então, quem sabe se isso que eles chamam de sensação não existe absolutamente? Porque Hume parte da existência da sensação. E no fim ele diz: nós só temos sensações, quer dizer, eu não sei se por trás das minhas sensações existem indivíduos concretos. Eu não sei nem se por trás das minhas sensações existe um eu que unifica tudo isso. Então ele toma a ideia de sensação como se fosse um dado, uma coisa inquestionável e muito clara. E ele diz: Só a sensação está clara, o resto está tudo obscuro. Eu digo, peraí, quem sabe se a sensação também está confusa. Afinal de contas, que raio de coisa é uma sensação? Né, isto? Então, daí você vê que isso que se chama, em filosofia, pelo menos desde o século XVIII, sensação, é uma coisa que nós não sabemos o que é. Eu digo, bom, eu não sei o que é sensação, tá certo? Eu não posso me conceber existindo num mundo composto de sensações. Tá certo? Mas eu sei que existem entes com os quais eu me relaciono de alguma maneira, tá certo? Existem pessoas, né? Existem móveis dos quais nós sentamos e dormimos, existem animais que nós vemos se movendo, tá certo? Existem alimentos que nós comemos, tudo isso faz parte da experiência. Para que eu possa chegar a colocar questões filosóficas, é necessário que tudo isso já existisse antes. Então vamos chamar esse conjunto de elementos, vamos chamar de mundo. Eu digo, olha, o verdadeiro elemento primário, primitivo, não é sensação, é um treco que se chama mundo. Quer dizer, a existência do mundo é uma condição prévia para que eu chegue a colocar até a noção de sensação. Então, esta ideia de que a parte mínima obtida por análise é a primitiva é uma noção completamente errada. Porque o primitivo, isso é importantíssimo, o primitivo derivado não corresponde à distinção entre parte e todo. A sensação é uma parte do processo cognitivo, não o começo dela. Então, eu vi que Hume estava dando erroneamente um sentido cronológico a uma divisão de parte e todo. Eu digo, peraí, mas para saber se uma coisa é primitiva, primitiva é aquilo que veio antes e aqui é a condição para o que vem depois. Então, o que é primitivo não é a parte em relação ao todo. O que é primitivo é o que veio antes. E o que veio antes é o que eu já encontrei quando comecei a colocar essas questões filosóficas. Então, a noção de mundo, quer dizer, o campo todo onde está se desenrolando a minha experiência e que me contém, é obviamente anterior à noção de sensação. E sensação é apenas o nome que eu dou a um produto mental que eu obtive por análise, dividindo as coisas em partes. Ora, aquilo que é parte não pode ser origem. Sobretudo quando é uma parte que não pode existir separadamente do todo. Por exemplo, o aspecto pelo qual eu vejo o gato agora. Então, eu vejo um gato, né, malhado, deitado na cadeira. Então, isto é um aspecto, né? Pode ser que este aspecto gerou o restante do gato? Inclusive que o gato já era antes de deitar na cadeira? Não é possível. Então eu vi que fazia 2 séculos que a busca do elemento fundamental, básico, primitivo do conhecimento tinha tomado a direção completamente errada. Não esse ou aquele fenômeno, mas praticamente em escala mundial. Eles estão tomando parte e todo como se fosse a mesma coisa que primitivo e derivado. Ou seja, estão tomando uma distinção analítica como se fosse uma distinção cronológica. Daí você vê, mas é um erro monstruoso. Um erro primário, na verdade. Mas são esses erros primários que se disseminam pela cultura e criam as confusões. E desfazer essas confusões, bom, essa é uma das funções da filosofia. Se essa confusão não tivesse se disseminado por toda a cultura, tá certo? E gerado uma infinidade de enigmas e confusões que vão infinitamente além da esfera das discussões acadêmicas, e que tem efeitos então fundamentais na vida de milhões de pessoas, então não teria importância nenhuma, seria apenas uma questão de interesse de meia dúzia de acadêmicos. Mas o fato é que esta visão, vamos dizer, analítica, ela gerou desastres. Não porque a análise seja uma coisa errada, mas porque tende a tomar os elementos mínimos como se fossem primitivos. Você veja que em toda a ciência física, o que que se procura? As partículas elementares de onde tudo se originou. É o mesmo erro. Eu digo, quem diz que tudo tem que ser originado de uma parte? É? Quem diz que parte quer dizer começo? É? Então, eu digo, este problema que eu encontrei em Hume, ele está embutido dentro da própria estrutura da ciência mais desenvolvida que existe, que é a física. O resultado é aquele que você viu no livro do professor Wolfgang Schmidt, que você cria certas teorias que se verificam empiricamente, mas que você não entende. Né? Você não sabe o que elas querem dizer. Então, eu digo, isto é uma crise da cultura. Quando aqueles elementos da cultura que são tidos como os mais confiáveis, os mais certos, os mais inquestionáveis, são ininteligíveis. Então, aí chegamos naquele ponto que entrou o Júlio Lema, que às vezes tem um departamento universitário encarregado de saber coisas e outro encarregado de compreendê-las. Só que aquele que sabe não compreende, e que o compreende não sabe. Né? Claro que é um esquema caricatural que eu estou fazendo, mas ele resume a situação. Então, quem sabe está na hora de parar com tudo isto e tomar uma outra direção. Parte é uma coisa, começo é outra. Né? E causa é uma terceira ainda. Né? Então, do mesmo modo que, creio eu, a origem do mundo não pode ser explicada a partir das suas partes, tá certo? Mas a parte, para existir, tem de ser parte de alguma coisa que a antecede. Do mesmo modo, o processo do conhecimento não pode ser explicado a partir de supostas unidades mínimas, né? Que você toma como primitiva, como, por exemplo, a sensação. A noção de sensação, se tomada como básica e primitiva, leva à conclusão que chegou o Hume. Digo, olha, nós só temos as sensações e eu não tenho nem certeza que tem alguém sentindo a sensação. Eu não sei se por trás da sensação existe um objeto e muito menos um sujeito. Eu digo, muito bem, mas antes de você saber o que era sensação, você já sabia o que era objeto e sujeito. É? E para você chegar a pensar nisso, você tinha que existir, não como sensação. Ou seja, os objetos como totalidades, eles se oferecem a nós antes de que nós os analisemos e os decomponhamos em partes. Portanto, eu não posso tomar parte como sendo primitiva. Primitiva é o que veio antes. E o que veio antes? A presença dos objetos num mundo. A presença dos objetos e do sujeito num negócio chamado mundo. Que é, por definição, uma coisa cujos limites eu não sei, e do qual eu só ocupo um ponto no espaço e um certo momento no tempo. Posso dizer assim que a próprio conceito de mundo é extraído por abstração, vamos dizer, deste momento e deste ponto no espaço. Eu só tenho esses momentos, esse ponto, e daí eu deduzo que deve haver um mundo em volta também. Fala, não, de jeito nenhum. Porque se o momento do tempo e o ponto do espaço fossem eles o elemento primitivo, tá certo? Do qual eu teria que tirar por abstração, por construção imaginativa, todo o resto, eu não teria como conectar um momento com outro momento, meu Deus do céu. Então, a conexão entre os momentos antecede os momentos. A continuidade antecede os momentos. Assim como o espaço antecede o lugar. Então, isso quer dizer, o indivíduo que está num lugar do espaço, ele sabe que o espaço não está limitado àquilo que ele está vendo. Isso faz parte da própria estrutura do espaço. Existe alguém, vocês já conheceram alguém, que por um instante sequer acreditasse piamente que só existe no universo inteiro, a sala onde ele está? Ninguém jamais acreditou nisto. Ou seja, estar num mundo em aberto é a experiência primitiva humana, meu Deus do céu. Estão acompanhando esse raciocínio? É? Então, todo o procedimento analítico, ele está todo errado. Desde que começou, tá certo, com aquele filósofo sensualista do século XVIII, nos botou numa direção totalmente errada, onde o sujeito faz, vamos dizer, uma análise, encontra uma parte e acredita que essa parte está antes de todo o processo. Eu digo, bom, e onde estava você durante o tempo que você elaborava isto? Então, outra coisa, se existisse somente as sensações, sem a certeza de que existe um sujeito, um objeto por trás dela, como poderia David Hume escrever um livro? Hã? Ou seja, eu não sei se existe um sujeito aqui escrevendo este livro, e não sei se existe um outro que entenda a língua inglesa na qual eu estou escrevendo. E, no entanto, eu conservo na minha mente toda a língua inglesa. Eu digo, a língua inglesa está na sua mente? Hã? Você não a aprendeu de outras pessoas? E essas pessoas eram somente ilusões da sua mente? Quer dizer, tudo isso é absolutamente caricatural. Então, foi para responder a isso que eu tive que elaborar o conceito do círculo de latência. Ou seja, perceber um objeto não é ter uma sensação. É apreender um círculo de latência, ou seja, aprender, vamos dizer, um movimento, uma sequência de transformações possíveis que já está dada na própria forma do objeto que você percebe. Então, quando você percebe um gato, você percebe algo que pode agir como gato. Quando você percebe uma bola, você percebe, está percebendo algo que, se você agarrar, dará na sua mão a sensação de esfericidade. Você não vai ver uma bola e, quando você pega, você sente um cubo. Não é assim. Quando eu vejo a bola, eu sei que, se eu a pegar, ela vai me dar uma sensação de esfericidade. Embora eu não peguei ainda, estou olhando. Apenas. Tá certo? Às vezes, essa expectativa do círculo de latência não se cumpre. Ou seja, nem toda expectativa que você cria está certa. Mas a expectativa faz parte da própria percepção de qualquer objeto. Tá certo? Então, isso quer dizer, ninguém tem sensações isoladas de coisa nenhuma. Não existem sensações atomísticas. Agora, quando chega no século XX, a herança de David Hume já assume a noção de fatos, já se transforma na noção de fatos atomísticos, como tem em Wittgenstein. O mundo é o conjunto dos fatos atomísticos. Eu digo, bom, é preciso ser muito burro para não perceber que esta frase em si é autocontraditória. O mundo é o conjunto dos fatos atomísticos. Ou seja, são fatos isolados e eles compõem um conjunto. Mas ou eles compõem o conjunto por si mesmos, então não são atomísticos, ou sou eu que estou estruturando este mundo. E, portanto, a estruturação só existe na minha cabeça e o mundo só existe na minha cabeça. Eu acho fantástico o sujeito escrever uma frase dessa e não perceber imediatamente a consequência. Parece que quem elaborou isso foi o Rodrigo Constantino. Não é isso? O sujeito diz a coisa e não percebe a consequência imediata, né? No entanto, isso aí está no livro do Wittgenstein. O mundo é o conjunto dos fatos atomísticos. Eu digo, se são atomísticos, não há conjunto, meu filho. A não ser que você invente o conjunto. Então, a frase autocontraditória é impossível, e, no entanto, você escreve um livro inteiro baseado nisso e as pessoas leem. Então, eu acho que o Carl Loewit, ele tinha toda a razão quando considerava Wittgenstein um charlatão. Isso não é filosofia, isso é um charlatanismo. Você coloca uma frase absurda como postulado e raciocina a partir dela e vai chegando a conclusões cada vez mais elaboradas e bonitas. Eu digo, mas para que você está fazendo tudo isto? Isso não vai responder a questão nenhuma. Isso só vai colocar na minha cabeça a confusão que está na sua. Tá certo? Isso não explica nada e só cria problemas. Então, todos nós sabemos que Wittgenstein não era bom da cabeça. Mas não ser bom da cabeça em certo momento, começa, dentro desse estado da nossa cultura, começa a aparecer como um sinal de prestígio. Eu digo, olha, quando você tem um dinheiro e quer investir, você vai procurar, né, um especialista em investimento que não seja bom da cabeça? É isso que você vai procurar? Não, porque aí você vai perder dinheiro. Mas se é para fins de filosofia, você vai procurar logo o mais louco. Por quê? Porque você imagina que daí não se deduzirão consequências reais. Para você, não, porque você só vai usar aquilo para você fazer brinquedinho acadêmico e brilhar na academia. Mas e na cultura em geral? Que efeito isso terá? Você vê, quando hoje nós vemos toda essa coisa de abortismo, você vê milhões e milhões e milhões de bebês sendo mortos para virar cosmético ou virar adoçante, ou seja, fazendo o ser humano um produto reciclável, tá certo? Da onde sai isso? Sai deste procedimento analítico que toma parte como origem. E que tem dificuldade de perceber os seres na sua integridade. Acha, por exemplo, que a condição de ser humano é uma criação cultural. E se é uma criação cultural, bom, nós podemos trocá-la por outra criação cultural. Então, quer dizer, isso tem efeitos. Não é isso? Agora, se é uma criação, a condição de humano é uma simples criação cultural, então, olha, como dizia ali o Viktor Frankl, não vai haver nenhum argumento sério contra o genocídio. Não é isso? Você vê que hoje existe toda uma tendência muito séria, vamos dizer, de impor à espécie humana inteira um novo padrão civilizacional na qual os seres humanos sejam exatamente produtos recicláveis. Como se fosse um produto industrial. Então é claro que tudo isso tem origem em ideias filosóficas, que por não terem sido contestadas com a devida energia no instante em que apareceram, tá certo? David Hume tinha que ter sido respondido imediatamente, tá certo? E da maneira, vamos dizer, mais enérgica possível. Porque ele, assim, ele, a partir dessa noção de sensação, ele destrói a noção de sujeito, de objeto e de toda a cultura e diz: ah, no entanto, nós precisamos acreditar nisso. Os sujeitos não existem, os objetos não existem, não temos nenhuma prova, mas nós temos que acreditar, então nós temos que nos apegar ao que há, à tradição. Você vê, isso virou uma das bases do conservadorismo britânico. É? Quer dizer, o sujeito destrói tudo do ponto de vista intelectual e depois faz a apologia da tradição, ou seja, uma criação cultural. Tinha que ser respondido imediatamente, falar: meu filho, você está completamente louco, você está confundindo parte com começo. É? Isto é uma confusão digna do Rodrigo Constantino. Você vê que ele, Rodrigo Constantino, está em boa companhia. Não é isto? Só que David Hume comete este erro num assunto que ninguém tinha analisado antes, né? Pode ser perdoado, porque ele é o primeiro que está lidando com uma coisa, ele tem o direito de fazer uma burrada. Tá certo? Agora, vamos dizer, estes erros, quer dizer, que raiam o retardamento mental, eles aparecem na história da filosofia. Mas não parece retardamento mental depois. Quer dizer, eu não estava na pele de David Hume, né? Talvez, se eu estivesse lá, tivesse cometido o mesmo erro. Agora, depois que ele cometeu, eu não preciso cometer mais. Tá certo? E vendo as consequências desastrosas que a filosofia dele conduz, nós temos que ver que ou houve um erro no ponto de partida, tá certo? Ou alguma coisa sucedeu a meio caminho. Quer dizer, as consequências são inaceitáveis. E se as consequências são inaceitáveis, então deve ter tido algum erro nas premissas. E a premissa fundamental foi essa, de que, analisando as coisas, decompondo nas suas partes, nós encontramos a parte primitiva. É? Ou seja, é a ideia de que tudo tem que ter nascido um pontinho. É? Eu digo, justifica esta ideia. Aonde que você viu alguma coisa surgir de um pontinho? Daí você dá um exemplo. Ah, temos aqui uma semente, aqui uma semente, né? Aqui a semente de uma árvore, a árvore já está contida ali. Ah, sim, a árvore está contida ali, sim, mas e se a semente não comer? É? A semente não se alimenta de nada. Então não é da semente que surge a árvore, né? É, vamos dizer, da interação entre a semente e o terreno. Portanto, tem que existir o terreno. Então a árvore não surgiu inteira da semente. Tudo que surge dentro do todo já estava dentro do todo. Então, a totalidade, o mundo antecede as suas partes. Antecede, portanto, também, mais do que as suas partes, antecede as suas partículas. E hoje em dia nós temos uma ciência inteira procurando a partícula inicial. Né? E quanto mais eles se esmeram nisso, e quanto mais aprimoram os seus cálculos, menos eles entendem e não sabem por que não entendem. É um erro filosófico que está na base. Não é um erro científico, mas um erro filosófico. O erro de acreditar que pode existir a partícula primitiva. Eu digo, se a partícula não é primitiva. Então, toda percepção é percepção de partes que constituem pequenas totalidades dentro de uma grande totalidade. É como o negócio das mônadas do Leibniz, né? As mônadas não existem isoladamente, seria impossível, porque uma mônada, diz ele, se compõe da diferença entre ela e todas as outras. Então, uma mônada supõe todas as outras. Aí sim, aí o negócio já melhorou, né? Quer dizer que Hume estava cometendo um erro para o qual Leibniz já tinha a solução antes. Então, e explicando tudo isso para dar para vocês um exemplo, vamos dizer, de uma questão filosófica fundamental, que ela afeta toda a cultura humana. Tá entendendo? É quando você percebe na cultura humana, então, problemas, perplexidades, sofrimentos, dores, enigmas, etc., etc., e você tem que encontrar uma solução para ela, bom, aí você é um filósofo. Mesmo que você não encontre a solução. Ou mesmo que você contribua com uma parte minúscula para a solução desse enigma. Por exemplo, eu acredito que a teoria do círculo de latência, ela não é uma filosofia inteira, ela é um pedacinho. Precisa muita coisa ainda para formar uma filosofia. Então, vamos prosseguir aqui. No geral, a maior parte das pessoas jamais chega a esse nível de questionamento, porque não tem a quantidade de informação adquirida da cultura ambiente para chegar a precisar de uma integração, de uma organização maior da sua visão do mundo. Se uma visão do mundo você recebe da cultura, tá certo? Essa visão, ela pode ser, vamos dizer, incoerente e fragmentária, um monte de estilhaço, mas você recebe de algum modo. E pior ainda, como é da natureza do ser humano acreditar na unidade do mundo, o ser humano acredita na unidade do mundo por quê? Porque já nasceu dentro da unidade do mundo, né? Então, estar na unidade do mundo é a base da experiência humana. E, portanto, acreditar naquilo que se impõe a você como unidade é também instintivo, né, no ser humano. Porém, desta crença da unidade do mundo deriva, por analogia, uma crença na unidade da cultura. Ou seja, você acredita que a cultura na qual você está e da qual você está recebendo os seus aportes, que ela contém uma visão organizada do mundo e que essa visão é suficiente para a sua orientação no mundo. Bom, em geral isso se cumpre, mas às vezes não se cumpre, né? Ou melhor dito, às vezes se cumpre, às vezes não se cumpre, né? Então, você acredita que tudo aquilo que você não sabe, existe alguém dentro da sociedade que sabe e que, somados todos esses saberes, o conjunto desse saber corresponde ao mundo objetivo. Então, é claro que isto sim é uma construção, isso é uma expectativa construída. Isso não faz parte da experiência. Quando você procura ampliar a sua experiência efetiva do mundo da cultura e pergunta, vamos ver o que que as pessoas realmente sabem, aí você encontra os rombos e as dificuldades. E esses rombos, essas dificuldades, podem se mostrar que estão na raiz de muitos sofrimentos, muitos padecimentos humanos, inclusive os seus próprios. Então, por exemplo, eu lembro que esta mentalidade, vamos dizer, analítica. Ora, não sou contra análise, mas eu parto do princípio que toda análise é análise de alguma coisa. Se não há nada para analisar, nada se analisa. E que, portanto, vamos dizer, os objetos considerados como totalidade são prévios à sua análise. Tá certo? E que, da minha decomposição analítica deles, eu não posso chegar ao elemento primitivo. Por quê? Porque eles, o próprio objeto é primitivo em relação à análise que eu estou fazendo dele. Então, a decomposição em partes só encontra isso, partes. Não encontra origem. A busca da origem é outra coisa completamente, é outro procedimento intelectual completamente diferente. Saber de que parte se compõe o objeto é uma coisa, saber de onde ele surgiu é outra completamente diferente. Então, por exemplo, você pega um objeto qualquer, pega isso aqui, decompõe em partes. Então você tem um plástico, você tem vários pedaços de papel, você tem várias letras escritas, tá certo? E você vai decompondo, decompondo, decompondo. Agora diga de onde isso surgiu. Você não vai chegar, de jeito nenhum. Então, a investigação da origem teria que seguir uma linha completamente diferente. Por exemplo, uma das maneiras de origem é ver onde o negócio foi impresso e telefonar para a fábrica e dizer onde fica. Daí eu sei de onde saiu. Ou seja, esse é outro preceito. Um objeto, ele não pode conter em si a total explicitação da sua origem. Ele não contém a origem nele mesmo. Ele pode conter alguma marca da origem, mas não a própria origem. E essa origem necessariamente o transcende, quer dizer, é uma coisa que está para além dele. Então, o raciocínio que vai buscar a origem é um raciocínio de tipo analógico. Quer dizer, que eu, a partir de uma parte, eu vou tentar conceber o todo que o originou. Exatamente o contrário de buscar a origem na parte. Buscar a parte originária. Eu me lembro que nos primeiros contatos que eu tive com esse tipo de raciocínio, quando eu era ainda adolescente, e isso me apareceu justamente no ginásio, quando eu estava estudando matemática ou biologia, e eu via que as pessoas que raciocinavam dessa maneira falavam com uma certeza absoluta. E aquele tipo de raciocínio me causava horror. Eu não sabia por quê. Eu sabia que aquilo era inumano. Que o indivíduo que adotava essa postura, ele se colocava como que fora da humanidade, fora da experiência humana comum, né? Como se ele fosse, vamos dizer, uma pura máquina pensante que olha os seres humanos nos seus dramas, quer dizer, nas suas vidas reais, como se fossem, olha os olhos com desprezo, com uma distância enorme. Quer dizer, eu estou aqui colocado numa esfera de pura inteligibilidade lógico-matemática infalível, após que vocês estão aí nesse mundo de dramas e sofrimentos, etc, etc. E eu via que tudo isso era um teatro, evidentemente. Quer dizer, era uma espécie de autodefesa, quer dizer, o indivíduo se defendia atrás de uma atitude de frieza analítica infinitamente distante e se colocava numa posição quase divina. Mas quando você ia ver, era um sujeito fraco como os outros. Às vezes mais fraco. Quanto mais fraco o sujeito, mais ele precisava desse tipo de defesa. Tá certo? E eu fazia analogia disso com os indivíduos que, exercendo cargos públicos, se defendiam da responsabilidade humana das suas decisões por trás de regulamentos anônimos. Então, é aquela desculpa, não fui eu, foi o computador. Não é isso? Então, o indivíduo que não quer assumir uma responsabilidade pessoal por uma decisão, ele se defende por trás de regras anônimas. Então, eu digo, esta mentalidade analítico-científica, para mim, soava da mesma maneira. E, olhado do ponto de vista de psicologia clínica, é um sinal de esquizofrenia, evidentemente. Então, e isto está disseminado na nossa cultura a um ponto que você, vamos dizer, dominou praticamente tudo. Da onde surge isso? Surge desse mentalidade analítica do século XVIII. Então você vê que é um problema, é um problema de esfera cultural, mundial, tem efeitos devastadores sobre a vida humana e tudo parte de um erro intelectual. Da onde surgiu esse erro? Eu falo, bom, aí teremos que estudar a origem dele. Quer dizer, por que que David Hume foi levado a pensar assim, assim, assim, dentro do contexto da cultura do seu tempo? Mas não é esse o problema que eu estou lidando agora. Eu não estou dizendo que aquela apenas a filosofia de Hume, quer dizer, que é uma parte, gerou esse todo. Falo, não, isso seria impossível. Tá certo? Eu estou apenas rastreando um ponto da origem. E vejo que talvez para corrigir o conjunto, não precise corrigir o conjunto inteiro. Se a gente mexer nesta parte, o resto talvez se ajeite por si mesmo. Talvez, não temos certeza. Tá certo? Mas demolir essa mentalidade analítica é absolutamente necessário. Porque, vamos dizer, a análise é um instrumento cognitivo importantíssimo, mas ela não pode ser prostituída ao ponto de justificar, né, erros primários como esse de confundir parte e origem. Então, vamos dizer, no geral, a visão do mundo, cosmovisão, é algo recebido da sociedade. O indivíduo já recebe pronta e, melhor ou pior ainda, nenhum dos indivíduos que compõe a sociedade precisa tê-la completa. Essa é uma característica da cosmovisão. Não é isso? Quer dizer, nenhum dos indivíduos que compõe a sociedade tem o domínio da sua cosmovisão inteira. Não tem, não precisa ter, porque ele acha que aquilo que ele não sabe, os outros sabem. Sempre haverá alguém que sabe. O fato é que às vezes não há, né? Você procura, procura, não há ninguém. Cada um conta com alguém que saiba as partes faltantes. Então há uma série de convicções tácitas, não declaradas, que circulam por toda a sociedade e servem de base para o julgamento e até para as decisões da vida pessoal. É claro que os critérios, por exemplo, morais, legais, vigentes na sociedade, eles são base para a conduta pessoal, para decisões pessoais. Se você acredita que todo mundo pensa dessa ou daquela maneira, tá certo? Você, como quer ser uma pessoa normal, você vai tentar pensar como você acha que todo mundo pensa. Não é isso? Então, mais ainda quando essas crenças gerais se consolidam em leis. A lei passa a ter por trás de si a autoridade do Estado, que tem um exército e uma polícia para impor, né, essas decisões. Então aquilo, além de ser uma crença geral, passa a ser uma espécie de força física. Tem um poder coercitivo. Então, aí, tanto mais é assim, tanto mais o indivíduo se sentirá impelido a pensar de acordo com essas linhas pré-determinadas. Então, quer dizer, isso não é só um problema que está na sociedade anonimamente. Não, isso está dentro do tecido das nossas vidas. Você pega, por exemplo, pega uma briga de marido e mulher. Grave, se for possível, e analise, né, os argumentos usados. Você vai ver, não há um só desses argumentos que não se baseie em normas morais ou legais estabelecidas para toda a sociedade. Por exemplo, assim, eu peguei você transando com o fulaninho. Qual é a emoção que isto aparece? Fui traído, nosso casamento acabou, tá certo? Meu mundo caiu, não é isso? E por quê? Isso tem que ser assim? Não, mas a convicção geral é que é assim. Jesus Cristo disse que é para perdoar 7 vezes 70, mas é isto que está em vigor? Não. Que eu saiba, em todo lugar você vê isto. Um adultério, acabou o casamento. Não é assim? Por quê? Porque a lei determina que é assim. E a convicção geral determina que é assim. Então, esta convicção geral entra na vida dos indivíduos e determina as suas reações. A não ser que você consiga repensar a coisa, analisar tudo e buscar no próprio legado cultural, não imediato, mas mais remoto, outras bases que lhe pareçam mais aceitáveis. Não é isso? Então, outra coisa, a gente vê centenas de filmes, né, em que as pessoas se queixam de que seus pais não lhe deram atenção suficiente. Curioso, você não vê ninguém na antiguidade se queixando disso. Quanta atenção deu a Moisés, o pai de Moisés? Que não vi parte alguma Moisés dizendo: meu pai não me prestou atenção. Hã? Então, você vê ali a história de Jesus Cristo, é? O pai adotivo, São José. Quanto tempo São José perdeu com Jesus Cristo? Ficava brincando, ficava jogando bola com ele, é? Ficava o tempo todo ali dando. Não consta nada disso. Eu digo: mas olha, mas se é uma necessidade humana tão premente, tão fundamental, por que que ninguém durante séculos e séculos e séculos prestou atenção nisso? É? De repente aquilo parece que virou uma necessidade tão premente, né, que se o seu pai não passou o tempo todo paparicando você e carregando você no colo e jogando beisebol com você, você vai ficar traumatizado o resto da sua vida. Então, isto é uma convicção gerada pela influência de certos grupos e que acaba se consolidando quase que em lei, ou explicitamente em lei. Então, as situações humanas começam, as situações reais, individuais humanas, começam a ser julgadas a partir desses critérios. Então, agora, eu tenho experiência contrária. Eu acho que eu não fui um mau pai. Meus filhos gostam demais de mim. Tá certo? E pergunta para eles: se eu gastar muito tempo com você, ficar lá jogando bola com você, nunca fiz isso na minha vida. Eu falei: eu não vou descer aqui do meu posto para ficar jogando bola com o moleque? Ora, porra! Né? Então funcionou. Quer dizer, eu fiz um experimento na minha vida e funcionou. Falei: eu estou aqui para ser um pai, eu não sou seu companheiro de futebol, seu companheiro de gandaia. Né? Então eu falei: bom, eu experimentei e funcionou, graças a Deus. Isto prova que não tem que ser do jeito que as pessoas estão falando. Então, claro, um pai tem que ser amoroso e justo, mas esse negócio de ele tem que estar presente ali o tempo todo, não sei por quê. Pode funcionar sem ser isso, né? Por exemplo, se você tem, né, eu tinha um grande amigo na minha juventude, foi como um pai para mim, que foi o Dr. Müller. O Dr. Müller ficava o tempo todo metendo na minha vida, né? Não, ele até morava longe. Quando eu precisava de alguma coisa, eu ia lá, falava com ele, eu sabia que não ia falhar. Qualquer coisa que eu pedisse para ele ia fazer. Isto era uma segurança para mim. Então, me pareceu que a ideia de pai corresponde mais a isto do que do sujeito que fica jogando bola com você. Então, este é um experimento pessoal que prova que esta crença geral está errada. Porém, com base nessa crença geral, você vê quantas pessoas explicam o trajeto inteiro das suas vidas, é? Porque o pai não jogava bola com elas. Se as coisas não são assim na realidade, são pelo menos no imaginário. Como é que a gente sabe que está no imaginário? Pelos filmes. É? Filme americano, quase 80% dos filmes falam disso. Então, quer dizer, é uma crença que existe. Agora, a partir da hora que o sujeito viu no filme, ele pode dizer: quem sabe o meu problema é esse? É? Isso lhe dá uma explicação, né? Acalma a sua expectativa, acalma as suas culpas. Então, nós recebemos o tempo todo o impacto dessas crenças, dessas imagens, dessa coisa, e isso compõe, então, vamos dizer, a cosmovisão. Você não sabe de onde se originou essa cosmovisão. Ela se compõe de múltiplas fontes. Não é isso? E, quando houve erros de percurso, quer dizer, houve falsas crenças que se incorporaram ali, você não tem a menor ideia. Então, Vamos dizer, bom, problemas pessoais todo mundo tem, suas perplexidades, etc, etc. Porém, chega um ponto em que você vê que as suas perplexidades não são só suas, elas estão na cultura e a cultura não tem solução para elas, porque às vezes ela mesmo não tem consciência de que esses problemas existem. Esses dois exemplos que eu estou lhe dando, vamos dizer, quantas pessoas você conhece, né, que se a mulher ou o marido as trair 10 vezes, perdoarão e continuarão a coisa do mesmo jeito. São raras, né? Em geral, na primeira já acabou tudo. Então, quer dizer que, veja, a fidelidade matrimonial, em vez de ser onde é um benefício que você recebe, um dom, um presente dos céus, passa a ser um direito. Né? Ora, não pode ter sido direito antes de ter sido regulamentado. Né? Então, a partir do sermão foi regulamentado e virou um direito. A partir da hora que é um direito, as pessoas acreditam que têm esse direito. E isto, como é que se diz, influencia todas as decisões e reações que elas terão na vida. Então, o problema, vamos dizer, da reforma da cultura é o problema filosófico básico. Não que você vai conseguir reformá-la inteira, tá certo? Mas você lança as bases de uma coisa que ao longo dos séculos pode ser aproveitada aqui ou ali e melhorar um pouco a situação. Em contextos que você não consegue nem imaginar, porque estão muito além da duração da sua vida. Então, não se trata de um plano de reforma a ser conduzido por uma autoridade, a autoridade do filósofo, não é? Não. Platão está muito consciente de que, num certo momento da vida, ele tem que fazer escolha. Quer dizer, ele diz: o homem só se realiza no corpo da sociedade humana. Porém, para você estar totalmente integrado na sociedade humana, você precisa ser igual aos outros, você precisa agir igual aos outros. E isso faz com que você vá assimilando, vamos dizer, os costumes, as reações, os sentimentos, que já são dominantes. Então, você perde a possibilidade de você se colocar um pouco fora daquilo e examinar outras possibilidades. Então, de certo modo, o filósofo se coloca um pouco à margem da sociedade humana e, portanto, perde a possibilidade da participação intensa nela, no sentido, como governante ou como coisa assim. E isso é uma opção que você tem que fazer. É isso. Se você quer ser o governante, fala muito bem. Você pode ser um governante, mas você vai ter que pôr em execução a filosofia dos outros e não a sua própria. Agora, você quer ter a sua própria? Ah, bom, então você se coloca à margem da sociedade e ela não vai colocar em execução as suas ideias. Talvez as coloque depois de alguns séculos. Então, isso aqui é para esclarecer o que é um destino de filósofo. Né? Nós desejamos influenciar o curso das coisas? Sim. Mas nós não desejamos dirigi-lo. Porque para dirigi-lo, você teria que ser um governante, teria que ter um poder. E teria que criar uma estrutura, uma hierarquia de comando. Tá certo? Porém, para você criar uma hierarquia de comando, já surge um pequeno problema. As pessoas só obedecem em função, por assim dizer, de reflexos condicionados que elas já têm. Então, a base da obediência são as crenças que já existem e você teria que se apoiar nelas. Ora, mas se as pessoas me obedecem em função de crenças que elas já têm, elas obedecem em função das crenças delas e não das minhas. Então, elas vão fazer, no fundo, o que elas querem. É o negócio de Napoleão, né? Perguntar para Napoleão: qual é o segredo da sua autoridade? Ele disse: eu descubro o que o sujeito quer fazer e mando ele fazer exatamente isso. Portanto, eles fazem o que eles querem, não o que eu quero. Também tinha um filme, até esqueci, passa na Amazônia e tem lá uns engenheiros que estão fazendo uma obra e tem uns trabalhadores indígenas, né? Então tem o engenheiro e tem, vamos dizer, o capataz. O capataz é um índio que passa o comando para os índios em língua de índio, né? Então daí o engenheiro fala assim: por que que eles não estão trabalhando? Ele fala: porque eles não querem. Então ele diz: mas você é o capataz, vai lá e manda eles trabalhar. Ele diz: bom, mas se eu mandar eles fazer o que eles não querem, eles não vão me obedecer mais. Então é esse o problema. Se você quer o poder, você vai ter que se amoldar às condições que tornam o poder, vamos dizer, possível. E se você quer, vamos dizer, uma visão objetiva superior, tá certo? Vamos dizer, a mitologia reinante, então você vai ter que abdicar do poder. O que não quer dizer que vai dizer abdicar da influência, né? O poder entra na esfera, vamos dizer, do plano revolucionário, né? Então, vamos lá. Então, há uma série de convicções tácitas, não declaradas, que circulam por toda a sociedade. Você vê, tudo isso que eu estou explicando agora estava implícito na resposta que eu estava dando ao Maurício. Não é isso? E eu estou tentando explicitar um pouco agora. Tá certo? Então, não é preciso dizer que em tudo aquilo que eu estou explicando nessas aulas sempre tem mais coisa implícita. Quer dizer, faz parte do instinto filosófico esse impulso abrangente, por assim dizer. Você conecta uma coisa com outra coisa, com outra coisa, com outra coisa, tá certo? E nada está, nada é a sua opinião solta, né? E convicções tácitas, que fazem parte daquilo que Gramsci chamava o senso comum, no sentido específico que ele dá a essa expressão. Para a maior parte das pessoas, esse senso comum é mais do que suficiente para servir de base às decisões. Mas quando você começa a estudar, por exemplo, história, ciências, etc., começa a surgir perguntas para as quais o senso comum não tem nenhuma resposta. Claro que pode surgir outras que o senso comum já tem, mas chega uma hora em que você vê que não existe na sua cultura a solução para aquilo. Como não existe solução para esse problema do processo de conhecimento que eu estava explicando com relação a David Hume. Muitas vezes esses dados, essas informações vão contra o senso comum, surgindo outro nível de perguntas que requer um tratamento mais sério, mais sistemático. Assim, uma das primeiras preocupações é quase instintiva. O ser humano procura assegurar uma coerência, uma integridade maior por meio da coerência do discurso. E aí surge o segundo problema. Aí já é um problema que surge no curso da realização da própria vocação filosófica. Então, esse instinto da unidade, ele surge do fato de que você sabe que você está num universo que é um só. Como para usar a expressão do Ortega e Gasset, nós sabemos que é um universo e não um pluriverso. Ou seja, eu sei que não há dimensões da realidade totalmente estanques, né? Pode estar mais ou menos próximas ou separadas, mas totalmente estanque não. Quer dizer, não há universos paralelos, né? Ou, como dizia Paul Éluard, há outros mundos, mas estão neste, né? Então, vamos dizer, isso é a base da experiência humana. Quer dizer, a unidade do real é a base de toda a experiência humana. E ela é já o conteúdo da primeira experiência humana. Mas, por ser unidade e, ao mesmo tempo, totalidade, é uma unidade em aberto. Ou seja, você sabe que é uma unidade, mas você não pode enxergar os confins dessa unidade. E essa, vamos dizer, é a tensão fundamental, a tensão entre unidade e totalidade, esta é também uma das bases da experiência. Tudo que você conhece, por exemplo, você conhece uma pessoa, e você sabe que aquela pessoa é uma pessoa distinta, específica, né? Você sabe disso, se você não soubesse disso, você não poderia conviver com ela, você não poderia conversar com ela. Por exemplo, você faz uma pergunta para uma pessoa, você espera que pela voz dela fale ela mesma e não um terceiro. Sem isso, a convivência seria impossível, né? Então, mas, no entanto, eu conheço essas pessoas como totalidades? Eu vi essa totalidade? Ah, não, eu de certo modo a conheço, né? Mas presta atenção, a conheço tal como ela existe na realidade e fora de mim. Eu não posso fazer disso um conteúdo da minha consciência. Eu sei que ela é uma totalidade em aberto. E conhecer a pessoa é conhecê-la como totalidade em aberto. Se eu pudesse conter a pessoa, abarcar a pessoa inteiramente no meu pensamento, ela não seria uma pessoa e seria um pensamento meu. Então, não poder dominar intelectualmente a realidade concreta de um ser humano é uma exigência fundamental da própria existência do ser humano e da possibilidade da sua convivência. Porém, o senso da unidade e quando você se defronta numa situação, vamos dizer, de fragmentação, de confusão, de caos cultural, faz com que você reaja querendo criar uma unidade intelectual, verbal, né, que sirva de senso de orientação. Por exemplo, para os discípulos de Platão, o pensamento de Platão era, vamos dizer, um esquema de referência mais claro e melhor do que a cultura ambiente. Na qual, no entanto, ela também se integrava de algum modo. Neste esforço, pode ser que o impulso da unidade conduza você a tentar criar um discurso uniformemente coerente do começo até o fim. Criar uma unidade fechada. Seria, então, vamos dizer, a teoria de tudo. Nem sempre esse impulso é vivenciado de maneira totalmente consciente. Tá certo? Mas ele está ali. Por exemplo, os filósofos do tempo do racionalismo clássico, como Spinoza, eles tinham essa ideia. Descartes tinha essa ideia. Quer dizer, eu vou fazer aqui uma explicação de tudo, o sistema do mundo. Então é preciso enfatizar claramente, quer dizer, o tipo de unidade que busca o filósofo é a unidade que corresponda à estrutura da realidade tal como ele a experiencia. E como tal, não pode ser objeto de um discurso fechado. Porque é incoerente com a própria natureza da realidade que nós vimos, que é unidade e totalidade ao mesmo tempo. Conhecida como unidade, tá certo? E como totalidade só em aberto. Ser uma unidade potencial, tá certo? Nunca real, nunca perfeitamente realizada. Então isso quer dizer que o discurso totalmente coerente, o sistema do mundo, pelo simples fato de sê-lo, já estaria em contradição com a própria estrutura do mundo. Se ele não tiver aquelas aberturas, tá certo? Para, vamos dizer, o imprevisível, o ilimitado, então já está errado. Tá certo? Então, isso quer dizer que a unidade que o filósofo procura não é a unidade de um discurso, a unidade de uma teoria completa. É a unidade, vamos dizer, de um sistema de suporte verbal que permita aos seus leitores, discípulos, né, alunos, estudantes, como queiram chamar, né, certo? Ou seguidores, como diz o Rodrigo Constantino, né? Vivenciar essa unidade do mundo de maneira consciente nas suas próprias pessoas, sob a forma de uma tensão consciente entre unidade e totalidade. E nesse instante, você se ajustou à estrutura real do mundo, porque ela é assim. Então, é este ajuste, este foco, tá certo? Que não é só intelectual, ele é existencial. Tá certo? Abrir na alma das pessoas a possibilidade de encontrar este foco, este centro, por assim dizer, este é o objetivo da filosofia. E filosofia é a mesma coisa que ensino da filosofia, né? Bom, muito bem. Eu acho que já foi bastante coisa, hein? Então vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Então vamos lá. Aqui várias perguntas interessantíssimas. O Evandro Albuquerque pergunta se haveria algum exercício ou dica para que possa apreender melhor a noção da perspectiva rotatória. Quer dizer, a perspectiva rotatória não é nada mais do que o correspondente epistemológico, gnoseológico, daquilo que na esfera objetiva ou ontológica é o círculo de latência. Não é isso? Quer dizer, como a percepção de qualquer ente, de qualquer objeto ou de qualquer situação é um círculo de latência, então, quer dizer, a atividade cognitiva correspondente a isso é o que eu chamo de perspectiva rotatória. Quer dizer, você apreender um objeto sob vários aspectos, sabendo que por trás desses vários aspectos existe uma unidade, que eles simbolizam, mas que jamais apresentam. Quer dizer, a unidade de nenhum objeto nunca é presente. Tá certo? Estar presente na sua unidade implicaria automaticamente a sua completa extinção, porque todas as suas possibilidades teriam de já estar realizadas. Então, isso seria incompatível com a estrutura da realidade. E os objetos só podem se mostrar por partes e aspectos porque, vamos dizer, a exibição, a completa exteriorização de todas as suas possibilidades interiores os esgotaria automaticamente e faria com que eles saíssem da existência. Tá certo? Então, você só percebe os objetos por parte e aspectos, porque eles continuam existindo, tá certo? Eles não realizaram todas as suas possibilidades, tá certo? Então, isso quer dizer que o fato de você não poder perceber o objeto inteiro, de você só perceber por aspecto, ou por sensações, como diria Hume, tá certo? Não coloca em dúvida, de maneira alguma, a existência objetiva deles. Mas, ao contrário, é precisamente o que a prova. Porque se o objeto pudesse ser visto inteiro, ele estaria automaticamente esgotado. Né? Seria a totalidade, a completa manifestação ou exteriorização de todas as suas possibilidades internas. Feito isso, ele cessaria de existir. Então, isso seria contraditório com a existência. Então, se eu só percebo partes ou aspectos, é porque os objetos só manifestam partes ou aspectos momento a momento. Portanto, a minha percepção deles corresponde rigorosamente à estrutura objetiva deles. Não é isso? Por exemplo, quando você vê uma pessoa, bom, você só a vê na idade que ela tem naquele momento. Você não pode ver ela ao mesmo tempo como bebê, né, criança, adolescente, pessoa madura, velho e falecido. Não pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Isso é contraditório com a própria modalidade de existência dela. Tá certo? Se você visse tudo isso pronto, então você realizaria nesse mesmo instante o verso do Mallarmé, tel qu'en lui-même enfant, não, l'éternité l'échange. Então, você já estaria na eternidade e não estaria mais aqui. Tá certo? Então, é totalmente contraditório. Quer dizer, muitas vezes a gente comete erros filosóficos porque simplesmente ele não faz a hipótese contrária. Quando Hume diz, nós só percebemos partes e aspectos e não há nenhuma garantia de que tem um objeto por trás, façamos a hipótese contrária de que nós percebêssemos não um ou outro aspecto, mas tudo ao mesmo tempo. Essa hipótese é inteiramente absurda. Então você está reclamando que uma hipótese absurda não se realiza. E você alega isso contra a veracidade, a objetividade e eficácia do conhecimento. Fala, não tem sentido. Você está alegando contra o conhecimento humano o fato de que ele não é absurdo. Entendeu? Então, isso aí o que é? Isso é falta de treino dialético. E vamos dizer, a incapacidade para o raciocínio dialético é característica de toda essa escola analítica. Eles pegam uma linha de análise, seguem aquilo até o fim, e não lembram a hipótese contrária. Então, vamos dizer, veja, uma boa maneira de você treinar essa perspectiva rotatória. Você ouça uma música, eu dava esse exercício para os meus alunos em São Paulo um tempo. Botava os caras para ouvir a Quinta Sinfonia de Beethoven, ouvir até decorar. A hora que você decora, eu digo, agora pense a Quinta Sinfonia de Beethoven. Pensei. Você tinha a ideia da totalidade daqui num relance que durava muito menos do que o tempo da execução da música. Agora, se isto não fosse possível, você jamais saberia que existe a Quinta Sinfonia de Beethoven. Porque você só poderia ter contato com ela na sua duração total. E quando terminasse, você só poderia lembrar um pedacinho. Então, como é que você sabe que existe algo como a Quinta Sinfonia de Beethoven? É porque o conjunto deixou um certo impacto. Não apenas suas partes e notas isoladas, embora você só possa ouvir uma por uma. Não é isso? Quer dizer, um outro exercício da perspectiva rotatória é você olhar o quadro do Velázquez, Las Meninas, é? Onde aparece, né? É um negócio incrível, porque aparece num primeiro plano, tem umas menininhas brincando com os cachorros. Né? Mais atrás tem o próprio pintor olhando na direção do espectador e pintando um quadro. Mais atrás tem umas outras pessoas e no fundo tem o espelho, onde está o rei e a rainha, exatamente na posição da onde você está olhando. Então são as várias perspectivas que estão se articulando ao mesmo tempo. Uma outra coisa interessante, os quadros do Escher. Eles são exemplos de perspectiva rotatória. Quer dizer, você percebe os entes em parte por aquilo que eles estão mostrando evidentemente, que está visível exteriormente neles. E em parte por uma conexão interna que eles não mostram, mas que está lá. O que que o Escher faz? Ele desenha essa conexão interna como se ela estivesse visível. Entendeu? Então existe um monte de maneiras de você fazer isso, né? Por exemplo, quando você assiste uma peça de teatro, você assiste uma peça de Shakespeare, Otelo e tal, veja como esses personagens se definem uns pelos outros. Então você tente fazer abstração mental, tá certo? Digamos, da Desdémona, no caso do Otelo. Se ela não existisse, se ela não estivesse ali, que sentido fariam as falas do Otelo? Nenhuma. Então, essas falas elas nunca são completas porque elas supõem uma resposta, tá certo? Em suma, mas o exercício da Quinta Sinfonia é interessante. É? Também, quando você vê um quadro, você vê que você examina o quadro está inteiro ali ao mesmo tempo, tá certo? Mas ele tem uma série de relações internas, por exemplo, de posição, de perspectiva, né, que você só vai vendo aos poucos. Então você está desenrolando no tempo algo que está no quadro tudo ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo, o pintor pintou tudo ao mesmo tempo? Também não. Então você tem uma série de jogos entre, vamos dizer, o simultâneo e o sucessivo. E esses jogos constituem, por um lado, o quadro e, por outro lado, a sua percepção dele. Isso tudo ilustra para você tanto o círculo de latência, tá certo? Quanto a perspectiva rotatória. Quer dizer, todas essas relações que você não percebe à primeira vista, que você pode analisar depois, elas estão presentes no quadro. Então, elas fazem parte do círculo de latência dele. E no momento em que você as percorre e volta depois à unidade do quadro, você está realizando o quê? A perspectiva rotatória. Vamos aqui, a Clélia Maria Rabelferner me manda bons votos de aniversário. Disse: hoje sou uma mulher de pé. Foi que o grande artista que habita em seu coração lapidou com mãos de mestre nosso cérebro cheio de ignorância, com a mestria do seu conhecimento e talento. Muito obrigado, Clélia. Muito tocante o que você está dizendo. Aproveito aqui também para agradecer a Kay Lira, né, que me enviou dois CDs e um cartão que é o cartão mais tocante que eu recebi na minha vida. Não vou ler aqui para vocês para não ficar entrando em detalhes muito pessoais, mas é muito, muito bonito o cartão, realmente muito tocante. O cartão foi melhor que o presente. Então, Guilherme Peixoto diz o seguinte: ele está com uma dificuldade com uma explicação que eu dei na outra aula, que diz: se existe algum ser necessariamente possível, ele exclui por isso mesmo a possibilidade da sua inexistência. E, portanto, tem de existir necessariamente, o que contradiria a existência inexistência do ser necessário. Ele diz: a única maneira de usar no sentido real para o termo contingência, ele diz que se existe um ser necessariamente possível, então ele não exclui a possibilidade da sua inexistência, mas sim a necessidade da sua inexistência. Não, Guilherme, não é isto. Se você diz necessariamente possível, significa impossibilidade da inexistência. Os termos são equivalentes, eles são sinônimos, por assim dizer. Então não há realmente a dificuldade. Eu apenas estou usando o mesmo termo de uma outra maneira. Quando eu digo que se um ser é se a possibilidade da existência dele é necessária, isso significa que a inexistência é impossível. Automaticamente. É a mesma palavra, é o mesmo termo. Não há dificuldade alguma. Como é? O que não quer dizer que ele exista efetivamente. Quer dizer, se ele é necessariamente possível, Isso exclui, quer dizer, a palavra necessidade exclui o seu contrário, né? Então, ele não pode ser impossível, tá certo? Então, porque se o ser é necessariamente possível, qual é a possibilidade da sua inexistência? Se a possibilidade de um ser é absolutamente necessário, então qual é a possibilidade de que ele não exista? Isso é importante, né? Parece isso aí que você disse. Não quer dizer que ele exista. Não, se ele é necessariamente possível, né, a possibilidade da sua inexistência, tá certo? É em si mesmo nula. Ele pode não existir num determinado momento. Mas se ele é necessariamente possível, então, no curso total da manifestação, ele terá que se manifestar de qualquer maneira. Quer dizer, sob algum aspecto e em alguma modalidade, ele terá que existir. Porque se você excluir a existência, se você excluir, você é excluído da possibilidade automaticamente. Se não se excluiu só do ser. Se você disser, esse ser jamais existirá, isso quer dizer que você está dizendo que a existência dele é impossível. Está entendendo? Quer dizer, isso pode ser que a sua existência não venha a se manifestar em tais ou quais condições durante bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos. Mas você não pode excluir a sua existência. Você não pode decretá-lo inexistente. Quer dizer, eu quero dizer, bom, seria uma inexistência acidental. Acidentalmente, ele não veio à existência, tá certo? Mas você não pode excluí-la de uma vez para sempre, porque excluí-la seria decretar o que é impossível. Tá entendendo? Então, quer dizer, a inexistência de um ser necessariamente possível é uma frase vazia, na verdade. Você não está dizendo coisíssima nenhuma, né? Há um ser cuja possibilidade é absolutamente necessária. Mas então você não pode, ao mesmo tempo, excluir a possibilidade da sua existência. E se você é que a palavra existir aqui, né, talvez a frase tenha sido mal construída. É, não é que ele tem que existir necessariamente, portanto, você não pode excluir a sua existência. Ainda que ele não venha a se manifestar em tais ou quais condições, ela não pode ser excluída. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: é que a existência de um único ser necessariamente possível, já é, de algum modo, a existência de um ser necessário. Se a possibilidade de X é absolutamente necessária, então algo de absolutamente necessário existe. Então você não pode dizer, se existe algo que é necessariamente possível, então você não pode dizer que não existe nenhum ser necessário. Existiria pelo menos este. Agora, ele coloca um parágrafo aqui interessante. Ele diz, o fato é que agora, a dificuldade toda é que ele dá uma simplicidade e obviedade extremas. Todo esforço para abordá-lo logicamente é imerecido. A sua evidência é imediata e gratuita, que dispensa depurações lógicas, que servirão apenas como ruído ofuscante. Pois é claro que qualquer ser que já existe não pode deixar de existir. Isso é o mesmo que dizer que a possibilidade da sua inexistência é zero, sem dúvida, sem dúvida. É esse o sentido da sua afirmação? É, mas ele é um pouco mais amplo do que isso. O que eu quis dizer é que se um ser é necessariamente possível, vamos dizer, a sua inexistência só pode ser contingente, evidentemente. E se ela é contingente, ela é limitada a uma determinada condição. Você não pode excluí-lo do campo inteiro do ser. Entendeu? Quer dizer, não, ele não existe e não existirá nunca, jamais. Fala, bom, então isso é contraditório com a necessidade da sua possibilidade. Está entendendo? Eu ainda não sei se ficou claro. Se não ficou, você repete, Guilherme. Vamos tentar explicar isso melhor. Peraí, fale mais alto para poder ouvir. Fale mais alto para ouvir aqui. A expressão necessidade, ela necessariamente significa exigência. Exigência ou existência? Não, a necessidade. Necessidade, claro, significa uma exigência absoluta. Claro, necessidade no sentido de exigência. Sim, é. Necessidade vem do latim necedere, quer dizer, não cede. É uma coisa que tem que ser e não pode não ser. Então eu digo, se a possibilidade de um determinado ser, ela é absolutamente necessária, não há como você excluí-lo totalmente da esfera do ser. Então dizer que ele é necessariamente possível é dizer que ele é necessariamente existente, de algum modo, e em algum plano. A não ser que você diga que esta possibilidade não quer dizer nada. Eu digo, uma possibilidade existe como tal, evidentemente. Então, se ele é necessariamente possível, ele já existe como possibilidade e não pode deixar de existir como possibilidade. Tá? O que significa que é impossível você excluí-lo da esfera do existente. Está entendendo? Se não ficou claro, Guilherme, você volta, insiste, porque esse tópico é realmente importante. Aqui o Antônio Vargas diz o seguinte, é que tem uma experiência que ajuda a esclarecer a ideia da extrusão. Ele diz, à primeira vista eu vivi um caminho oposto àquele de Santo Anselmo. Fui conduzido durante a minha graduação universitária de volta à igreja por via do raciocínio abstrato e especulativo. Na época, eu era fascinado por sistemas filosóficos, especialmente aquele dos idealistas alemães, e considerava que a essência da filosofia era a liberdade na especulação. O raciocínio decisivo para minha volta foi reconhecer a criação da realidade por Deus e a participação nesse ato criador como fundamentos da objetividade de qualquer especulação livre e autônoma. Se o mundo não fosse ele mesmo produto de um ato livre, um pensamento livre só poderia conhecer um simulacro do mundo. Certíssimo. Esse é um puro raciocínio. Ele diz que por este raciocínio ele foi conduzido de volta à fé. Relembrando a experiência hoje, vejo que a força lógica do argumento residia mais na confiança inabalável que eu tinha de poder conhecer a verdade, o que já era uma confiança no espírito, do que no argumento em si, sobre o qual é possível debater. É sempre assim, Antônio. Todo argumento, tá certo? Ele não é senão o símbolo de uma experiência. Agora, o que você fez aqui é exatamente o que se tem que fazer com os argumentos. Quer dizer, você perceber que o argumento remete a uma experiência mais profunda. E não ficar discutindo o argumento em si. A discussão de qualquer argumento, ela sempre pode prosseguir indefinidamente. Quer dizer, o número de objeções que se pode levantar a qualquer argumento é indefinido. Então, quer dizer, a eficácia dos argumentos depende, vou dizer, em parte da confiabilidade da memória que se refere a uma experiência anterior. Quer dizer, se você está falando com uma pessoa que não tem experiência, que não sabe a que você está se referindo, não adianta argumentar. O argumento está vazio, está no ar. Então pode suscitar uma infinidade de objeções. Por que que, em geral, as objeções cedem depois de umas quantas respostas? É porque você está falando com uma pessoa honesta, é uma pessoa que tem memória e ela lembra das condições da sua experiência, ela sabe que ela não pode ir além daquilo. Agora, e se ela não souber? E se ela tiver desconectado o raciocínio e experiência? Aí a discussão pode prosseguir indefinidamente. Então, aí é exatamente como discutir com o diabo. É exatamente aí que você passa, da objeção humana para a objeção diabólica. A diferença não é de ordem lógica, é da ordem da experiência. Quer dizer, nós estamos todos no mesmo mundo, nós participamos de uma mesma condição e nós nos reportamos a ela. Tá certo? Mas se isolamos disso o puro raciocínio, fala, bom, então o raciocínio se desenrola no vazio e você não tem nada que possa servir de baliza para o raciocínio. De outro modo, eu fui reconduzido do pensamento abstrato para a linguagem compacta dos símbolos. Mas é exatamente o que tem de fazer. É isso que eu estou sugerindo, que passa da linguagem dos símbolos para o pensamento abstrato e vice-versa. Mas o pessoal esquece do vice-versa. Quer dizer, quando chega na formulação, quer dizer, lógica, a gente se dá por satisfeito. Eu digo, sim, mas o que significa esta formulação lógica? O que significa para você na hora que você a formulou, ainda que você não o percebesse? Fui reconduzido o pensamento abstrato para a linguagem compacta do símbolo, pois entendi que a especulação enquanto atividade vivida tinha uma ambição, uma riqueza só expressa na religião. E até hoje a aspiração ao conhecimento metafísico permanece para mim uma estrela guia que me impele ao crescimento intelectual no curso online de filosofia. É perfeito. Quer dizer que ele fez um raciocínio, viu que esse raciocínio tinha uma força probante, porém, ele sabe que essa força probante não é definitiva, que o argumento poderia continuar sendo discutido. Mas que por baixo dele havia uma experiência. E essa experiência, sim, essa tinha um poder persuasivo. Agora, a experiência não é transportável. Ela pode ser simbolizada, tá certo? E transmitida, entre aspas, em palavras, transmitida, mas não transportada. Tá certo? Portanto, o que quer que você diga dependerá de uma atividade, por exemplo, anamnética que o ouvinte faça consigo mesmo, que ele tem que se recordar da sua experiência. E se ele não quiser fazer isso? E pior, se ele mentir, se ele fingir que não teve a experiência, falou, aí não tem jeito. Portanto, vamos dizer, aí é a coisa do Platão, não se trata, vamos dizer, da prova, tá certo? Mas da persuasão espiritual, onde você convoca as pessoas, tá certo? A que se recordem das coisas como elas viveram realmente. Mas nada pode obrigá-las a fazer isso. Se elas quiserem representar um teatro, fingir que não sabe aquilo que sabe, toda argumentação fica impotente automaticamente. Portanto, isso quer dizer que a técnica da argumentação tem uma certa importância de ordem pedagógica na prática da filosofia. Tá certo? Para você poder expressar as coisas com uma certa, vamos dizer, clareza e estabilidade. Tá certo? Mas, como poder persuasivo, é muito pequeno, a não ser que você esteja conversando com pessoas que atendam os requisitos do debate filosófico. Platão dizia, não se deve discutir jamais com quem não conheça ou não respeite, tá certo? As regras da argumentação. Mas, bom, a primeira regra da argumentação é aquela que diz que você tem que estar presente ali com a sua pessoa real, com a sua memória real e com alguma sinceridade. Sem isso, nada é possível. Tá certo? Vamos ver o que mais... André Vieira, conversando com um amigo que, assim como eu, será pai em breve, surgiu uma discussão a respeito da importância do contato religioso da criança. Segundo ele, é totalmente desnecessário a religião para a construção da moral e valores de uma criança. Ele citou ainda que países bem avançados têm taxas altíssimas de ateísmo, como Suécia, Japão, França e Noruega. Como estou praticando abstinência de opiniões, preferi refletir sobre isso e trazer a pergunta aqui. Sei que um dos grandes discursos dos ateus que tem visibilidade na mídia é de que é possível ser ateu e ter valores morais superiores ao de qualquer cristão aplicado. É possível realmente uma criança crescer com valores através de uma educação ateísta? Digo, um momento. O que pode haver nesses países não é uma moralidade elevada, é apenas uma baixa taxa de criminalidade, que se explica pela eficiência da polícia. Você vê, no Japão, a polícia desvenda 98% dos crimes. Ela exclui os crimes da Yakuza, porque a Yakuza é o próprio governo, então não pode investigar. Tá certo? Os crimes piores ela não investiga, dos outros ela descobre 98%. Então, quer dizer, a baixa taxa de criminalidade não significa de maneira alguma, tá certo? Altos valores morais. Ao contrário, se houvesse altos valores morais, não haveria nesses mesmos países tantos drogados, tantos loucos, tantos suicidas quanto há. É isso? Então, isso aí, em primeiro lugar, é uma confusão. Em segundo lugar, desse exemplo, pelo menos um está falho, que é o próprio exemplo do Japão. Quer dizer, o modo como as crianças ainda são educadas no Japão até hoje ainda é reflexo da antiga educação shintoísta, tá certo? Patriarcal, hierárquica, etc, etc, da qual foi tirada a referência religiosa, mas que continua funcionando do mesmo modo. E onde ela falha? Você cai na criminalidade. Em terceiro lugar, a educação religiosa é desnecessária. Eu digo sim, desde que você ensine a criança com valores e critérios que surgiram da própria religião, sem dar o nome da religião. Por exemplo, vamos dizer, a noção, vamos dizer, da reciprocidade, de você julgar os outros pelos mesmos critérios com que você julga você. Tá certo? Preste atenção, isso aí não é natural no ser humano. Natural no ser humano, ele até negar a condição humana da pessoa que ele não gosta. Quer dizer, que é uma coisa mais universal do que o racismo, e até o racismo radical, que você tem tribos nos Estados Unidos, agora não lembro o nome exatamente, mas o nome quer dizer humanos, seres humanos. Quer dizer, tem os seres humanos que é nós e tem os outros, que nós não sabemos que raio de coisa é. Tá certo? Então, a ideia da reciprocidade integral para com todos os habitantes do planeta Terra é uma ideia que só surgiu com o cristianismo. E depois foi se tornando, vamos dizer, foi se infiltrando na cultura ao ponto de parecer muito natural. Então, quando você ensina isso para a pessoa, o que você está ensinando? Você está ensinando o mandamento religioso, você só não diz que é religioso. Me mostre um único preceito moral eficiente que não tenha saído da religião. Quando você começa, vamos dizer, com a chamada moral laica, a moral laica se constitui de duas coisas, de valores religiosos, dos quais você tirou o rótulo religioso, e de absurdidades, tá certo? De pseudo-valores que você inventou e que, quando você implanta na sociedade, você a destrói. Porque você cria tanta contradição. Né? Isso, por exemplo, se você acha assim que por exemplo, todos têm direito ao matrimônio, então você não pode negar o matrimônio gay. Se você nega o matrimônio gay, você está discriminando, né, os gays. Eu digo, bom, então isso aí você está pressupondo na base de que qualquer pessoa que possa casar, que queira casar com qualquer uma, ela tem que ter esse direito, senão é uma discriminação. Quer dizer, a noção está confundindo a noção do matrimônio com a simples noção genérica de relação entre duas pessoas. O matrimônio é uma coisa específica, né? Não, qualquer pessoa que junte passa a ser matrimônio, tá certo? Então, por que que deveria haver uma idade mínima para matrimônio? Ou por que que deveria haver um limite quantitativo? Por que que não casar com 15 pessoas, ou com 20, ou com 30? Pior ainda, surgiu o seguinte problema que ninguém analisou. Nos regulamentos mundiais a respeito do casamento heterossexual, do casamento em si, o marido e a mulher não têm todos os direitos sexuais, tem só alguns, aqueles relativos à procriação. Então, por exemplo, se a sua mulher se recusa a ter uma relação genital com você, ou você se recusa a ter com ela, ela pode ir no juiz e pedir o divórcio. Porém, se você quiser ter uma relação anal com ela, ela é obrigada a ceder? Não. Ao contrário, se você quiser insistir, ela pode pedir o divórcio por causa disso. Ele quer me forçar a ter uma relação anal, eu não quero. Agora, o que seria um casamento homossexual sem direito à relação anal? Será nada. Outra coisa, o próprio sexo oral. Ele é um direito absoluto das pessoas casadas? Não. Ele depende do consenso mútuo posterior ao casamento. Ele não é um direito assegurado em lei. Se você quiser fazer isso com a sua mulher, bom, ela faz se quiser. E se ela não quiser? Você pode forçar? É um direito que você tem? Você pode dizer, não, eu tenho direito. Você não tem direito, ela vai no juiz e reclama. Agora, a partir do momento que você aceita o casamento homossexual, então significa o seguinte, você está dando aos gays o direito ao sexo anal, que é negado ao restante da espécie humana. Então estão sendo discriminados. Então, das duas, uma, ou você consagra o direito ao sexo anal universalmente, ou seja, ninguém vai poder, mulher nenhuma vai poder negar o seu traseiro, tá certo? Ou então, você vai ter que aceitar que o direito ao sexo anal é só de uma parte da humanidade. Veja, ideias, vamos dizer, valores absurdos, contravalores, caricaturas de valores, quando aplicados, quando levados a sério e aplicados, geram essas situações. Então, você imagina, né, um gay, casei com outro gay, sei lá, casei com o Alessandro, casei com o misterioso Soridui, tá certo? E daí eu peço o divórcio porque ele quer fazer sexo anal comigo. Daí o juiz vai dizer, não, mas o sexo anal é inerente à própria noção do casamento gay, você não pode recusar. Tá certo? Quer dizer que, no caso, vamos dizer, o critério é absolutamente inverso ao do casamento hétero. Então, toda parcela da espécie humana heterossexual que quer fazer sexo anal ou oral estará totalmente discriminada. Então, quais são as atividades sexuais que definem o chamado dever conjugal? No casamento hétero só tem uma, é a relação genital. Isto é um dever, o resto não é dever. E se não é dever de um, não é direito do outro. Isso é fundamental. Se a mulher não tem o dever de fazer sexo anal ou oral com você, então você não tem o direito de fazer com ela. É uma concessão que ela lhe faz, é não um direito. Está entendendo? Mas o que seria um casamento homossexual sem o direito a sexo oral e anal? Não pode fazer nada. Né? Quer dizer, você casa, mas bom, o genital está excluído, porque não há correspondência, né? Ou não há uma vagina, ou não há um pênis, né? Então tem que ser ou oral, ou anal, ou as duas coisas. Isso é só, não tem outra alternativa. Agora, o gay casa, fala, mas ele não quer fazer nem oral, nem anal. Fala, então não é para fazer nada. Já viram a absurdidade da situação? Então, isto é gerado pela minha ideia absurda de casamento gay. Está entendendo? Quer dizer, a objeção contra o casamento gay não corresponde à objeção contra, moral contra o homossexualismo. Isso é uma coisa completamente diferente. É difícil meter isso na cabeça, vamos dizer, do pessoal cristão, católico, evangélico, que argumenta, porque para eles é tudo a mesma coisa. Né? Então, igual, o homossexualismo sempre existiu e nem por isso as instituições foram derrubadas. Mas a partir da hora que houver casamento gay, o direito civil todo vai cair. É muito diferente, é? Então, quer dizer, eu estou aqui esperando a prova de que essas pessoas desses países têm valores morais superiores. Baixa taxa de criminalidade, um bom aparato policial resolve. Na verdade, se existe uma coisa bem provada, é isso aqui, só uma coisa baixa a taxa de criminalidade, uma boa polícia, o resto não. Então, é possível a criança crescer com valores através de uma educação ateísta? Sim, se essa educação ateísta simplesmente passar os velhos valores religiosos sem nome. Ele pede indicação de bibliografia, olha, não me ocorre no momento, eu já li muitas coisas sobre isso, mas não com esta abordagem que eu estou fazendo. Por exemplo, esta questão do sexo oral e anal, ninguém levantou. Que para mim é a primeira coisa óbvia, porque quando eu vejo um conceito, eu imediatamente digo, mas a que isso corresponde materialmente, fisicamente? Se não corresponde a nada, então, vamos dizer, ou é apenas um esquema abstrato que não pode ser realizado, mas se pode ser realizado, tem que corresponder a algo materialmente. Tá certo? Então, o que é relação homossexual? É sexo anal ou oral? Ponto final. Hã? Pode ser também masturbação mútua, de preferência os dois no mesmo quarto, porque um masturbar no quarto e outro no quarto não é uma relação. Tá certo? Então, também é isso. Veja, a masturbação conjunta é um direito conjugal? Para os heterossexuais, não. É uma concessão. Isso é uma brincadeira. Você quer fazer, sua mulher topar, ela faz. Senão, não. Agora, para o homossexual, é um direito inerente. E o cara não quer fazer nem sexo oral, nem anal, nem masturbação. Não tem, não quer fazer nada. Então, não tem casamento. Então, aquilo que está excluído numa modalidade de casamento é obrigatório no outro. E, portanto, ela cria direitos especiais, da qual o restante da humanidade estará excluído. Kenio pergunta: lembrei no filósofo que gosto tanto que o senhor, quanto o senhor, o Ken Wilber. Muitas ideias dele têm por base o conceito de holon, palavra aparentemente criada por Arthur Kestrel, mas acho que é equivalente às monas do Leibniz. Perfeitamente. Só queria ver se compreendi melhor as implicações, não exatamente filosóficas, de se enxergar o universo ou o cosmos como uma mona de Leibniz. Tem então a ver com a compreensão da unidade e hierarquia, ou holarquia, como diria o Wilber, que estrutura a realidade, ainda que aberta ao novo, seria isso. Mas é exatamente disso que eu estou falando. Você pode chamar de holon ou de mônada, vai dar na mesma. Porque quando Leibniz diz que uma mônada contém em si as diferenças que a distingue de todas as demais, as todas as demais em número indefinido, as que já existiram, as que vão existir e as meramente possíveis. Isso significa que o número de traços que definem uma mônada é ilimitado. Você não pode dizer que é infinito, mas é ilimitado. Portanto, o conhecimento da mônada é necessariamente um conhecimento em aberto. Note bem, o conhecimento em aberto não quer dizer um desconhecimento. É o conhecimento de um círculo de latência. Claro que a sua imaginação do círculo de latência vai até um certo ponto e depois para. Para por quê? Porque cai naquilo que o Leibniz chama infinitesimal. São diferenças que na prática não vão fazer diferença. Então, muito bem, eu acho que por hoje é isso, né? Muito obrigado a todos, então até a semana que vem.